os heróis mascarados foram considerados fora da lei e subversivos, tendo que encarar uma exposição pública de suas identidades. Alguns estavam além do controle da humanidade. Outros eram simplórios patriotas, felizes por acenar e vender em seus jornais. Uns raros poucos mostraram convicção e coragem em evitar sua captura. Que tipo de pessoa, que nova geração de herói, teria a personalidade e ousadia de liderar a América para o limiar da nova fronteira? Da derrota. Bem-vindos ao mais novo episódio dos Sete Jagunços da Derrota, o podcast de quadrinhos do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br para ouvir os episódios anteriores dos Sete Jagunços, além de reviews, matérias, artigos e muito mais. Eu sou o Marcos e estou aqui hoje com o Dãozinho. Começa. Com o Luiz do Vale, finalmente. E aí, galera, sintam-se abraçados. Com o Luigi. Beleza, pessoal. Com o Marlo. Bom dia, boa tarde, boa noite, jagunçada. Com o Reginaldo. Opa, e aí? Com o Yuri. E aí, beleza? E com o convidado especial, Vitor Azambuja, do Quadrincast. E aí, pessoal, que a força esteja com vocês. Hoje nós estamos com casa cheia, finalmente os sete jagunços reunidos, mais o convidado Vitor Azambuja, porque hoje o nosso episódio é especial. É sobre um cara que nasceu em Toronto em 16 de novembro de 1962, mas só na adolescência que se apaixonou de fato por quadrinhos, principalmente o Homem-Aranha do John Romita. Seu pai, no entanto, não pensava que o quadrinho era uma boa carreira. Seu primeiro trabalho profissional foi uma história de crime de 5 páginas em New Talent Showcase, número 19, de 1985. Porém, a baixa remuneração fez o artista se voltar para a direção de arte, criando seu próprio estúdio. Quadrinhos começou pela animação, fazendo storyboards para Superman The Animated Series em 1996. No ano 2000, ele foi um dos principais animadores de Batman Beyond, mesmo ano de publicação de Batman Ego pela DC Comics. Nós estamos falando de Darwin Cook, que estará completando um ano da sua morte prematura. Não sai daí que no próximo bloco nós vamos falar um pouco da carreira desse brilhante artista. Interromper, mas eu preciso desabafar. Eu sempre usei meu poder para ajudar pessoas, mas agora o governo está na minha cola, me caçando como um criminoso. Vocês viram o que houve com o John Wilson? A América precisa de mais gente como ele. Mas de onde eles vão surgir se o governo continuar agindo assim? Quanto a mim, eu estou fora. Eu desisto. Me parte o coração, mas tem pessoas a quem amo e não quero que nada aconteça a elas. Então, boa noite a todos vocês e boa sorte. Por favor, aguarde. E quem precisa dele? Deve ser algum charlatão. Com certeza é um louco. Com certeza. E aquela fantasia vermelha? Vermelho é comunismo. Bom, voltamos. Vamos falar um pouquinho sobre o Darwin Cook. Vamos começar falando sobre o estilo dele, né? Qual é o estilo do Darwin Cook, Vitor? Cara, o estilo do Darwin Cook é aquele estilo de animação que acho que ficou mais consagrado justamente nas animações do Animated Series, do Batman, do Superman, do todo o DC Animated, né? Como ele começou com storyboards e designs de produção, ele acabou pegando esse estilo e dando um toque particular dele, fazendo essa migração para os quadrinhos, que funcionou muito legal. Mas é aquele famoso estilozinho desenho animado, só que com uma pegada adulta. Além disso, ele puxa muito também por alguns trabalhos dele, principalmente com o Batman, ele puxa muito aquele clima noir, né? Ele tem também um estilo, apesar do traço ser meio cartunesco, o clima da história dele tem muita coisa de noir, né? É, não, ele tem essa pegada bem, bem clássica, assim, né? Bem, como você falou, do cinema noir. Acho que até os trabalhos que a gente vai comentar nesse podcast hoje são todos nessa toada, né? Ele é aquele cara que tem aquela arte pronta para um clássico, né? Clássico instantâneo. Quais são as influências do Darwin Cook do Vale? Eu li uma entrevista, inclusive foi o Luiz que passou pra gente, que o Darwin Cook, ele fala que ele era o cara que chamavam quando precisavam de alguém com traço parecido com o do Bruce Timm, né? Ele trabalhou nas animações, capitaneado pelo Bruce Timm, Paul Dini, né? Do Batman, do Batman Beyond. E realmente você vê essa influência do Bruce Timm, mas eu não sei se foi do Bruce Timm mesmo, isso eu nunca vi claro, em entrevista com ele, inclusive pesquisei, mas eu acho que tem as mesmas influências. Jack Kirby, Alex Toth, Hollywood, pessoal dos anos 60, traço claro, narrativa bem limpa, sabe? Ele pega muito isso e eu acho que a época dele, o trabalho dele na direção de arte, design, isso solidificou tanto a narrativa quanto o traço dele para se tornar o cara que a gente conhece de Batman Ego, de A Nova Fronteira, Parker também. Ele tem muita noção de ambientação, de virada de página, de passagem de um quadrinho para o outro, sabe? Eu acho que é esse caldo aí, ele pega tudo isso. Eu acho que a influência mais óbvia no traço dele é do Jack Kirby mesmo, né? Acho que é até lugar comum de falar, vários desenhistas citam o Kirby como influência, direto ou indiretamente, mas eu acho que poucos artistas, essa influência é tão visível, sabe, tão clara, é muito identificável quanto um trabalho do Cook, né? Assim, falando assim, parece até que ele é só um imitador, mas em entrevistas, você percebe que a fonte desse estilo cartunesco dele é do traço do Kirby, e pode ser visto assim em todas as suas nuances e A Nova Fronteira. Só que o engraçado nessa influência é que o primeiro contato que ele teve com o trabalho do Rei e do Steve Ditko por tabela foi assistindo aqueles desenhos desanimados da Marvel, que passaram na Record até um tempo desse, né? Ele fala que na infância ele via muito esses desenhos e essa influência do Kirby começou por aí. A outra influência, foi como o Marquinhos Duval já falou, que às vezes não é nem tão óbvia, mas você consegue perceber também, é o John Romita, o pai, né? Eu também vi uma entrevista dele falando que os primeiros gibis de super-herói que ele leu na vida, assim, já na pré-adolescência, já um pouco mais velho, foi o Homem-Aranha do Stan Lee com o desenho do Romitão. E aí, isso também você consegue perceber. Mas, assim, tanto em Nova Fronteira, quanto na série animada do Batman, vemos uma influência para a obra do Cook, só que temática, né? Que a gente já falou aqui. As décadas de 40, 50, ali, comecinho dos anos 60, né? Ele era fascinado por esse período da Segunda Guerra, do imediato pós-guerra, em todas as suas vertentes, né? Sobretudo na questão científica, cultural e arquitetônica, digamos assim, porque ele aproveita muito dessa estética das cidades, né? Está explícito no cenário das grandes, da maioria de suas obras, isso fica bem, bem perceptível. E é dessa época também que vem os gibis que ele leu na infância. aqueles publicados pela Harvey Comics, que ficou famosa por publicar adaptações do famoso estúdio daquela divisão de animação da Paramount. Nesse segmento, os dois maiores sucessos dessa editora foram Gaspazinho e Luluzinha, que saiu até aqui também no Brasil na época, nos anos 50, 60. Eles também publicaram personagens infantis de muito sucesso, até pouco tempo, né, como Brotoeja, de onde saiu mais dois grandes sucessos, né, que é a Tininha e o Riquinho, aquele que nos anos 80 ganhou um desenho pela Hanna-Barbera e depois uma adaptação live action com o Macaulay Culkin. Mas a editora também publicou outros gibis, né, super-heróis, faroeste, terror. E aí, para você perceber e entender a influência da Harvey no estilo do Cook, faz o seguinte: coloca no Google Imagens Black Cat Harvey Comics e depois você me fala se não. É isso aí. Além desses que a gente falou, quais artistas têm um traço semelhante ao do Darwin Cook e Yuri? Dos artistas assim, que você possa citar como referências e que tem um traço parecido, né, com relação ao Darwin Cook, a gente pode citar o Tinselho, né, de Quatro Estações, Dia das Bruxas do Batman, né, as três edições, como Longo Dia das Bruxas, como também Vitória Sombria. Beleza. E Marlo, você acha que esse estilo cartunesco do Darwin Cook serve para qualquer tipo de trabalho ou o fato dele ter esse estilo bem definido restringe o mercado dele? Cara, o primeiro impulso é dizer que não serve para qualquer obra. Mas eu acho que é uma questão de hábito que a gente tem de ver o trabalho de Darwin Cook sempre tão identificado com épocas passadas, né? Como já foi falado aqui. Ele gosta muito de desenhar histórias de guerra, histórias de policial noir. Então, a gente frequentemente identifica o trabalho dele com isso, mas eu acho que é uma questão de... Bom, acho que nem teremos mais tanta oportunidade, né, para saber, mas... Se ele tivesse que desenhar, se ele estivesse vivo para continuar desenhando, e a gente pudesse vê-lo, por exemplo, numa ficção científica, a minha racionalidade diz que talvez ficasse um pouco feio, meio trash assim, o visual, mas não. Se você parar para pensar, eu acho que sim, o trabalho de Darwin pode ser aplicado a qualquer revista. Ele fez títulos contemporâneos. A própria Mulher Gato é uma referência, foi um sucesso, né? Então, eu acredito que sim, o trabalho com o traço dele serviria para qualquer estilo de HQ. Eu acho um pouquinho diferente aí, viu, Marlon? Eu realmente acho, primeiro que eu acho ele, o traço do Cook, mais retrô do que noir, né? Noir, ele é mais pesado, mais carregado no escuro, e ele é o traço do porque ele é claro, ele é mesmo... Sim, é bem solar mesmo, né? Você imagina sim. O traço dele, você já pensa nas pessoas sorrindo e tal. Sim, sim, ele é quase art deco, assim, né? Então, assim, eu não sei se uma ficção ficaria tão bem com ele. Pensa Ghost in the Shell, pelo Cook. Ficaria esquisito, sabe? Carregado de detalhe, maquinário. Eu acho esquisito. O The White Storm, que tá saindo agora, ele tem um visual... modernoso, quase assim, ele tem muitos tons de cinza, ele não é coloridão, não combina com o Cook. Por mais que ele seja, e ele é um artista fantástico, não tô julgando não, mas até o sci-fi dele, né, até a ficção do Cook, você vê que ele tem uma pegada meio, sabe, Blast from the Past, assim, um negócio meio anos 50, assim, sabe? Muito fantástico, assim, coloridão mesmo. Então, não sei se ele casaria com todo tipo, com toda a temática, né? Acho que ele teria que mudar muito e perderia o ponto forte dele, que ele consegue fazer um traço cartunesco, levinho, com profundidade, com peso, com... Entendeu? Não vira uma história bobinha. É uma história profunda, cara. Eu concordo, assim, com o Marlon e discordo mais ou menos do Reginaldo. Eu acho que o Darwin Cook, ele não teve tempo, assim, de provar que ele podia ser tão eclético quanto ele acha que poderia ser, sabe? Se ele poderia desenhar maquinário, essas coisas, Ghost in Shell. Porque se a gente pensar direitinho, se a gente chamar, assim, profissionalmente, assim, quando ele levou a sério mesmo, assim, a carreira nos quadrinhos... Ele começou lá em Batman Ego, foi publicado no ano 2000. E se ele morreu ano passado, em maio, quer dizer, foi praticamente 15 anos de produção, né? E o cara morreu com 53 anos, com um câncer, aparentemente foi de pulmão, sabe? Dizem que ele fumava muito, muito mesmo. E diziam que ele tinha até com a voz grossa, pigarrenta, de tanto fumar. Mas assim, eu acho que o traço dele não era para ser eclético, mas eu acho que ele, de certa forma, ele é muito camaleônico. Se você pensar direitinho, ele funcionaria como um fumete, se você pegar as duas histórias que ele fez para John Rex, a número 33 e a número 50. Eu acho que ele funciona, como todos já comentou, no estilo pulp noir, com Mulher Gato, Um Crime Perfeito, em parte, inclusive, é sensacional. A gente falou isso nos melhores do ano da gente, no podcast. Eu falei, eu disse que para mim Parker foi o melhor quadrinho que eu li ano passado. A última edição foi a Organização. E esse, no Parker tem parte desse quadrinho que você parece que ele tá, é um episódio de A Pantera Cor-de-Rosa, sabe, cara? Ele mudava muito assim, o traço dele. E você vê também aquele, acho que foi um dos últimos trabalhos dele, Twilight Children, né? No caso, Os Filhos do Crepúsculo, que aqui não saiu aqui no Brasil, mas eu acho que era uma homenagem a esse The Twilight Zone, que ele pega tipo uma história de suspense, né? Um quesinho de sci-fi. E, cara, deixa saudade, cara, velho. Morreu muito novo, como eu disse, 53 anos. Mas é isso. Ele combina, o traço dele combina com esse tipo de ficção, né? Twilight Children, Black Size também, da Image, do Remender. Essa coisa meio Flash Gordon. Interessante falar do Fumetti Luigi. O Milato, né? Ivo Milato tem, não que seja parecido, mas eles têm aquele traço, não sei se é mais solto, eu não sei dizer. Mas funcionaria muito bem, eu consigo imaginar uma história do Tex, ou do Mágico Vento, por exemplo, que o Ivo Milato desenhou muito Mágico Vento, várias edições, eu consigo imaginar. Eu nunca entendi como as críticas que se fazem ao traço dele por ser uma coisa meio cartunesca, sabe? Você sempre vê esse tipo de discussão. Ah, Gibital não serviria pra ele por causa do conta do traço. Eu, sinceramente, não vejo problema algum no traço. Eu adoro, assim, tudo bem, é outra história. Gosto muito do traço dele. Mas não vejo problema de encaixe de determinada série, porque o traço dele é cartunesco, é nesse estilo, assim, como se fosse uma coisa menor, sabe? Um tipo de arte menor em relação ao que é visto por aí, sabe? Isso sempre muito, muito me incomodou, que eu vejo essa crítica desde que ele apareceu, cara, fica, ah, isso aqui serve pra desvir determinado tal. E como o Luigi falou, véio, o cara tava desenvolvendo o traço dele, você pega o que ele fez em Batman Ego, você pega o que ele fez em Parker, ele tava começando a fazer modificações, experimentações, não só narrativa, mas principalmente de traço, que o cara, sabe, tava indo pra um caminho completamente diferente do que quando ele começou. Mas interessante, uma coisa que deixava ele puto, né, era principalmente nesse começo da carreira dele, dos quadrinhos, que convidavam ele pra fazer a arte daqueles quadrinhos que adaptavam Batman Animated, Superman Animated, o cara ficava puto. Aí muita gente que trabalhava com ele disse que era um cara difícil de trabalhar, assim. Andrew Baker disse que isso é um comportamento normal do pessoal que trabalhou em animação, que o pessoal são muito reacionários, sabe? Esse pessoal tende a controlar muito. Tem dois casos bem emblemáticos do Darwin Cook. Uma vez ele saiu com o Butch Luking, que é um diretor recorrente nesses desenhos da Warner. Eles estavam tomando cerveja no bar e tal, comendo os petiscos e tal, com uma boa camaradagem, assim, sabe? Final de expediente. Aí o Butch pegou, puxou da maleta dele, storyboards, né, no caso do Darwin Cook, e ele pediu que o Darwin Cook ele modificasse algumas tomadas, alguma coisa. Cara, ele ficou puto, chamou o cara pra brigar fora do bar, velho. Assim, o cara... E outra, por exemplo, na Marvel. A Marvel, o último trabalho dele foi em 2003, quer dizer, logo quase no começo da carreira dele nos quadrinhos. E depois, desde 2003 até 2016, ele não fez mais nenhum trabalho da Marvel. Aí, na Wizard Comic Con, em 2005, ele quase que saiu no braço com o Axel Alonso, um dos editores da Marvel, sabe? Ele jogou uma bebida na cara dele, sabe? O pessoal fala, ah, o Darwin Cook, ele é o cara, um decenauta, tanto um decenauta quanto o Alex Ross, sabe? Um decenauta roots. Esse cara, eu acho que não. Como eu disse, é um cara bem eclético. E, assim, casou que ele teve mais oportunidades na DC. Quem vocês acham que seria o herdeiro criativo do Darwin Cook? Eu, de cara, eu penso no Doc Shannon, né? Que o último trabalho que ele fez foi o Future Request, lá pra DC Comics. E no Chris Samnee, que fez Demolidor durante muito tempo com o Mark Waid. Tava na Viúva Negra com o Waid também. Quem mais vocês acham que pode ser esse herdeiro criativo do Darwin Cook? Marcus Martin, véio, que também fez o Demolidor com o Mark Waid. Ele aproveita muito da forma estética da narrativa que o Darwin Cook fazia, sabe? Aqueles quadrinhos pequenininhos no meio da página, assim, mostrando detalhes do que tá acontecendo na cena. Isso é muito Darwin Cook também, sabe? A forma que ele... como ele compõe os quadros, às vezes quadros, milhares de quadros numa página, essa forma que ele vai fragmentando a história, isso é bem... E o traço... Aquele traço bem limpo, né? A colorização ajuda muito naquela forma, aquela cores muito viva, aquele vermelho bem vivo no Demolidor. Aquilo pra mim lembra muito o Darwin Cook. Esse cara aí, Dão, é o do Private Eye lá, do BKV? Isso mesmo. Ah, pô, é lindo o traço dele, hein, meu? Pô, muito lindo mesmo. Quem faz as cores pra ele é a esposa dele, não sei o nome dela agora. Ela que faz a colorização da maioria dos trabalhos dele, que dá essa... Tipo o Mike com a Laura Alred, né? Essa simbiose do casal. Eu acho que um também que vai nessa linha também é o Mark Buckingham, né? De Fábulas, né? Acabou de encerrar Fábulas aqui. E eu acho que o traço dele tá muito parecido, né, com o do Darwin Cook, e assim, por tabela, o Jack Kirby, né? Acho que a referência mais do Jack Kirby é naquele arco Super Equipe, né? Ele faz uns layouts assim, bem mais minimalistas, com indumentária super-herói, sabe? Eu gostava muito do Mark Buckingham na Fábulas, e eu acho que evocava um pouco o Cook. Teria o David Yarra, né? Também, ele tem ele é mais sujo um pouquinho às vezes, mas ele tem uma coisa ou outra ali da narrativa, desse que eu falei, né? Da forma como ele compõe os quadros, que é bem semelhante ao que o Cook fazia quando ele estava mais pirado assim na narrativa, ele queria fugir do lugar comum. Então o David Yarra também, de vez em quando, ele faz umas dessas. Mas pode ver que eles são poucos caras, e caras que não trabalham assim com muita frequência, né? Que não pegam um mensal assim longo, né? São caras que vão jogando material esporádico, né? Que não tem um traço mais, um trabalho mais devagar, vamos dizer assim, né? Não é um cara que produz ali mês a mês aquele monte de páginas. Beleza, vamos encerrar esse bloco. A gente falou um pouquinho da influência e do traço do Darwin Cook. E no próximo bloco a gente vai falar sobre os trabalhos dele. Tem mais uma coisa. Eu não sei o que você é ou de onde você vem, mas meus instintos me dizem que é confiável. E não se engane. Foi preciso uma lasca de meteoro radioativo de 70 mil dólares para deter o de Metrópolis. Para você, só preciso de uma moeda para comprar fósforos. Vamos agora falar sobre os trabalhos do Darwin Cook. Vitor, cita aí algum trabalho do Darwin Cook que você quer aprofundar um pouquinho mais. Bom, eu vou começar ao contrário, né? Citar os trabalhos mais recentes aí do Darwin Cook. Acho que o último trabalho publicado dele foi Twilight Children. Vocês já comentaram um pouquinho ali. É um trabalho que saiu pela Vertigo em 4 edições. Foi... O roteiro é do Gilbert Hernandez, se não me engano, e co-criado também, né, pelo Darwin Cook. A arte é do Darwin Cook. É um trabalho bem, bem pegado da ficção científica, essa ficção científica retrô mesmo, bem que a gente esperaria ver num episódio de Além da Imaginação, de Twilight Zone. É bem bacana, é uma história que te prende. A premissa dela é uma vila pesqueira, não tem nome, não está exatamente bem situado. Algumas referências... Na sinopse falam que seriam na América Latina, né? Começa na praia, três crianças, e surge uma esfera luminosa, né? No meio do mar, assim, bem pertinho da orla da praia. E aí eles dão a entender que isso já vem acontecendo há algum tempo, ninguém sabe de onde vêm aquelas esferas, ninguém sabe qual é o propósito delas, e em um dado momento as crianças acabam tocando nas esferas, os três meninos, que são irmãos, e ficam cegos. Mas a história não gira em torno deles, né? A história gira em torno de vários personagens que vão aparecendo na ilha, não tem um protagonista principal, né? Tem alguns protagonistas. É aquilo que o Darwin Cook sabe fazer muito bem, né? Em poucos quadrinhos ele consegue desenvolver um personagem de maneira a você achar ele bastante interessante. É uma história que pode decepcionar um pouco quem gosta daquela coisa fechadinha, né? Começo, meio, fim, tudo explicado, né? Porque ela não tem uma conclusão, assim, que explique tudo, que feche todas as pontas. Ela deixa muita, muita, muita coisa pra margem do leitor, né? O leitor interpretar. Eu não sei se eles pretendiam fazer uma continuação, ele veio a falecer. Não sei se precisa também, mas é uma história bem legal. Quem gosta desse tipo de sci-fi, eu recomendo. Mas aviso que quem gosta de tudo explicadinho, como eu, talvez fique um pouco decepcionado no final, né? Não vou dizer como acaba, porque nem precisa. E outra obra que eu queria citar, essa assim, Twilight Children não saiu no Brasil ainda, mas deve sair, é do início do ano passado, 2016. Era o que eu ia perguntar, se já tinha previsão de tá saindo aqui no Brasil, se já tinha saído. Eu até ia perguntar pro Fabiano Denardin, o Og, e acabei esquecendo de perguntar isso no Twitter, mas como a Panini tá lançando muita coisa da Vertigo e muito encadernado fechado, né, e essa é uma história fechada, eram quatro edições no original. Deve sair, eu imagino que sim, até porque a arte do Darwin Cook, por si só, já é uma coisa que chamaria atenção. E aí já faço um gancho para a próxima obra que eu queria falar, que o Darwin Cook tá sendo bem publicado no Brasil. Legal isso, né? Pena que foi depois do falecimento dele. Ele teve aqui a republicação da Nova Fronteira pela Eagle Moss, que depois vocês vão falar melhor. E ele está tendo também publicado aqui a adaptação dele do Parker, né? Que na verdade são adaptações de livros do Richard Stark sobre um bandido dos anos 60, o Parker, ele é conhecido só como Parker, livros policiais, né? E o Cook adaptou para os quadrinhos, né? É bem bacana. Eu gosto mais do segundo volume, que é a organização, do que do primeiro, que é o Caçador. Já tem aí em pré-venda, você acha já o terceiro, que é o Golpe, acho até que já está sendo vendido, não li ainda. Eu gosto mais da organização do que do Caçador, embora o Caçador seja uma história de vingança bem interessante, do Parker se vingando dos parceiros que traíram ele. Acho que a organização funciona melhor, assim, porque dão para ele de fato um antagonista, que é essa organização criminosa sem nome, né? Antigamente chamavam de sindicato, né? História. Um trabalho que permite a ele explorar vários estilos de desenho. Tem um momento na organização que o Cook conta o que os outros bandidos amigos do Parker estão fazendo em relação a essa organização, e aí ele usa, para cada história, ele usa um estilo narrativo diferente, até entrando, contribuindo com aquele... com aquela discussão sobre a versatilidade do Cook, né? Eu acho que sim, eu acho que ele conseguiria ter um traço mais versátil se ele fosse desafiado para isso. Uma pena que a gente não vai descobrir. Recomendo para quem gosta dessas histórias no ar, de crime, enfim, de bandidagem dessa época, de máfia, etc., dos anos 60, é uma bela leitura. Só não fiquem esperando que o Parker seja aquele anti-herói, né? Aquele bandido com valores, com código moral próprio, que é só é rejeitado pela sociedade. Não, ele é mau mesmo, assim, ele é um bandido. Vocês estarão acompanhando as histórias de um bandido. O primeiro volume abre com ele batendo a mulher, né? E daí vai só ladeira abaixo, né? Tem até uma cena no primeiro volume que ele sugere um estupro que ele poderia cometer e ele acaba não cometendo, né? Pelo menos a leitura que eu fiz foi essa. Então ele é um cara mau. No segundo volume já dá um pouco uma suavizada nisso, né? Já não foca tanto esse lado bandido dele, foca mais o lado dele... ele querendo sobreviver, né? Porque tá sendo caçado por essa organização, por algumas coisas que ele fez no primeiro volume ainda. Bem bacana, pra quem quer conhecer a arte do Cook, é uma bela pedida, é diferente dos quadrinhos, ele é todo em preto e branco, mas ele é aquele preto e branco meio pintado, assim, acho que meio aquarela. Então é um Darwin Cook um pouco diferente do Darwin Cook da Nova Fronteira e dos comics, mas tão bom quanto. A parte da Incep, né, cara? E o formato, assim, é como se fosse um livro assim, envelhecido, né? Aquela lombada meio circular, né? Vai ser lançado agora o Golpe, né? O volume 3. E só tem mais um agora, que é o volume 4, que é o Slayground, né? ele não continuou porque o Cook faleceu, eu acho, né? Porque os livros é uma série bem antiga, né? Se estenderam mais, né? Os livros do Richard Stark. E ele ganhou muitos prêmios Eisner e Harvey, por cada um desses volumes que ele criou, né? E, inclusive, ele tinha o aval do Donald Westlake, né? Que é o nome do autor, que o pseudônimo é Richard Stark, né? Mas o nome verdadeiro dele é o Donald Westlake. Aí, antes do Donald Westlake morrer, quando o estava trabalhando na adaptação do primeiro volume, O Caçador, o Donald Westlake estava adorando, cara. E foi um dos raros derivados da obra literária dele que ele autorizou usar o nome do próprio personagem. Eu falei isso no podcast da gente, do Melhores do Ano. Ele autorizou usar o nome Parker. E, geralmente, os derivados usavam Stark, Potter, mas nunca o nome Parker. Ele tinha esse preciosismo. Quem leu aquela história da Mulher Gato, que saiu ano passado pela Eagle Moss, pode ter um testezinho inicial, porque é um personagem chamado Stark, né? É o Parker encarnado. É um personagem que ensina a Mulher Gato a roubar, esse tipo de coisa. Tá encarnado nele ali, se você quiser. Uma homenagem ali. É uma prévia boa ali. O Luigi falou tão bem desse gibi no nosso episódio de Melhores do Ano que eu comprei, mas pra alegria do Luigi e do Dãozinho, tá ali na minha pilha de gibi. Talvez esse ano eu consiga ler o volume 1, volume 2 tá no carrinho. Agora o Reginaldo não gostou não, ele disse que leu assim, falou comigo em office que não curtiu não. Não, cara, não é que eu não gostei, senão eu vou sair aí maltratando o falecido, meu. Vocês, vou sair do podcast maltratando o falecido, né? É isso. É que assim, eu realmente, assim, me cansou. Vocês falaram que vocês gostaram da segunda parte, né, do volume 2. Eu gostei mais do primeiro, cara. Porque o volume 2 mistura um pouco com prosa, aí, meu, aquele ritmo cai e eu já não tava identificando quem era quem. Desculpa, sou velho, acho, meu, não sei. Não pegou pra mim, meu. Fazer o quê? Não é que eu não reconheço o talento do cara, mas não pegou, não é todo o trabalho, é assim, era um talento, era um puta artista, o trabalho dele é reconhecido, mas não é todo o trabalho que dá liga pra mim, meu, assim. O Twilight eu li, eu comecei a ler também, não me pegou, cara, não sei. Não, não é tudo não, meu, mas sou gente boa, não sou uma pessoa, sou limpinho, hein, meu. quando eu peguei esse encadernado, eu folhei, eu digo, caralho, tem páginas que é só texto, né, texto completo assim, fechando a página, eu digo, caralho, vou passar uns 6 anos pra ler isso aqui, mas bicho, eu fui levar o carro pra fazer, mexer nos pneus, eu li de uma sentada, assim, você não consegue largar a porra do gibi, meu. Você vai emendando página atrás de página, você vai, sabe, o ritmo assim é muito frenético e a história é muito boa, assim, eu assim, adorei. Eu já não gosto de prosa em quadrinho. Eu acho que tem lugar pra tudo. Quadrinho é quadrinho, prosa. Eu não gosto, cara. Eu sei que o Luigi gosta, por exemplo, mais da história do universo DC, que é em prosa, do que da crise mesmo. Isso daí pra mim é heresia. Agora fala mal de ótimo. Agora fala mal de ótimo. Fala. Mas, não, mas pera lá. Toda regra tem uma exceção. O ótimo não tem jeito, né, cara? Você vai reclamar de ótimo também, meu? Não tem jeito também, né, meu porra? Mas eu, particularmente, eu acho que quadrinho é um meio que tem que envolver as duas coisas. Imagem e texto. Não é assim... Eu até falei, eu comecei a ler pelo segundo, pelo volume 2, o Luigi falou, não, você tá lendo errado. Eu falei, cara, que coisa chata, meu. Não tá me agradando mesmo, meu. Comecei errado, ainda por cima. Daí eu li o primeiro... E o primeiro foi o que vocês comentaram, o troco lá do Mel Gibson, o filme, é inspirado na mesma história e tal, e puta, a história é boa, né, é muito boa. Eu acho, particularmente, como derivação, como adaptação, as duas, eu acho o troco espetacular, cara, melhor que o Gibi, por exemplo. Acho muito melhor, nem só melhor, muito melhor, né, meu? Mas aí é Mel Gibson doido, né, meu? É, tem jeito. Mas o resto, assim, eu realmente não gostei. Acho que eu vou até comprar o terceiro, mas não me agradou muito, não. Fazer o quê? Aliás, eu só vi 3 pessoas dizendo que não gostou desse quadrinho. Eu só vi você que não gostou muito e eu vi 2 caras que detestaram, que é aqueles, o Rodrigo Scama e o Liber, do NetHQ. Os caras detonaram. Eles fizeram uma leitura bem sexista, sabe? não deixa de ser, sabe? Porque realmente é um quadrinho sexista mesmo, assim. É, mas é, né? Tá naquela ambientação dos anos 60, né? Exatamente. Não concordo completamente com o que eles disseram na resenha que eles fizeram no YouTube, sabe? Mas, assim, eu acho que tem seu sentido, sabe? Mas, embora eu acho que é uma leitura anacrônica, sabe? Que eles fizeram. Eu acho que não vale, não. Eu acho que perderam um contexto, porque ele é sexista, porque o Parker é sexista. Exatamente. É, inclusive, em vários momentos da obra, ele fala: ele é um bandido à moda antiga. A organização toma uma ruim dele porque eles falam: a gente ficou frouxo. Ele é aquele cara durão que não é objeto, não dá pra né? ninguém. É, exatamente. Ele é um objeto, bandido. Sim. Se alguém acha que o Darwin Cook é sexista, é só pegar a Nova Fronteira, que é um trabalho mais antigo, e ler ali todas as passagens dele com a Mulher Maravilha, né? Não identifico, até a própria Mulher Gato, né? Não identifico na obra do Cook um sexismo. Eu acho que ele fez uma boa retratação, um bom retrato do personagem que ele estava representando, que é o Parker, né? Não, o Parker tá é um produto do tempo dele. Tá muito óbvio na obra toda isso daí. Isso aí, como é um retrato de uma época. Você tudo bem, você se posicionar contra, também sou contra, mas você tem que enxergar que é por daquela época. Sabe que vai voltar no tempo e vai. Então volta no tempo e reclama lá na época era, o negócio foi feito. Mas isso é muito óbvio pra mim na obra, assim, não tem, sabe? E se não tivesse isso, aí iriam reclamar, porque é um elemento histórico que tá faltando na história, sabe? Se tirar isso daí, ficaria meio disforme, na minha opinião, pelo menos. Vamos para a próxima obra dele. Fala aí um pouquinho, Yuri. Para mim, assim, esse trabalho que Darwin Cook fez junto com parceria com Ed Brubaker, que é um escritor que eu amo, assim. E aí, nesse ponto, eu concordo com o Luiz, assim, de colocar Ed Brubaker entre os grandes escritores de quadrinhos. E essa parceria com ele, cara, foi simplesmente incrível, bicho. Durou 43 edições, só que Darwin Cook, acho que ele não ficou no desenho nessas 43, 44 edições, não é? Começa com a revista, começa com a HQ É Um Crime Perfeito, e aqui no Brasil é uma pena, bicho, é uma pena esse trabalho não ser lançado na íntegra. Lá fora já saíram as encadernadas inteiras dessa fase, né? Espero que um dia a Panini lance isso, né? A Ego Moyes lançou dois encadernados, né? Um Crime Perfeito e A Trilha da Mulher Gato. Um crime perfeito já tinha sido lançado, se eu não me engano, pela Panini. É isso mesmo, pela Panini, há um tempo atrás. Né? E eles, praticamente, bicho, eles fazem uma reformulação que é incrível. Primeiramente, eles afastaram a personagem de todo o aspecto fantástico dentro do universo dos super-heróis. Assim. É, inseriram ela num ambiente noir, né? Num ambiente urbano, principalmente. Então vamos tratar aqui dentro de um conceito de verossimilhança, ou seja, aproximar cada vez mais o personagem da realidade, né? Aproximar ela da realidade. Então você afasta de qualquer aspecto fantástico que você vai ter. Então eles resgatam alguns conceitos já trabalhados por Frank Miller lá naquela HQ Batman 1, ou seja, resgata o passado dela de prostituta, né? O passado dela isso. E começam a inserir outras questões. O que é interessante retratar da personagem dentro desse universo é que, primeiramente, ela tem um elenco de coadjuvantes e Darwin Cook e Brubaker, que foram maravilhosos nisso, que são interessantíssimos. Desde Stark, que é um dos mentores dela, porque você tem o Pantera, né, que foi quem treinou ela, no caso, no aspecto de combate, não é? Mas o Stark treinou ela no seu aspecto do roubo, né? E ao mesmo tempo que ele era um mentor, era também um amante dela, né? E você tem, eu acho que é, se eu não me engano, é Swift, que é um dono de uma loja de penhores, que fornece não só equipamentos para a Mulher Gato, como também fornece as missões, no caso, roubos, né? O que é interessante pensar também é que ao retratar, ao aproximar a personagem da realidade, ele traz todo o universo noir, não é, para esse ambiente urbano dela, né? Então, desde as características do traço, né, do traço do personagem, das sombras, esse noir também, essas sombras vão para o interior da personalidade dos personagens, né? E ele vai e aprofunda também o aspecto trágico da personagem, da Mulher Gato, desde o seu passado da prostituta, toda a violência que ela sofre, não só pelo seu pai bêbado, né? Ele retrata isso mais de maneira muito rápida, mas assim, da série, nas 43 edições, eles vão aprofundando isso, né, desde o seu aspecto trágico. Mas aí é interessante, eu vi uma entrevista tanto de Eddie Brubaker como de Darwin Cook, uma das questões que eles queriam tratar com a Mulher Gato era tentar mostrar ela dentro de uma fronteira, né, entre esse bem e esse mal. Ela não é boa, mas também, ao mesmo tempo, ela não é má. Aí vem essa característica do Noir. Ela é uma espécie de uma femme fatale, né, de um caráter extremamente dúbio, não é? Ela é ambígua no seu sentido, porque para o governo, para o Estado, ela é vista como uma ladra. Ela é uma fora da lei. Mas para os habitantes de West End, no caso da Zona Leste de Gotham City, né, para os marginalizados, para os destituídos, ela é uma heroína, porque nesse ambiente ela mantém a ordem, né? Ela mantém a ordem. E aí o Darwin Cook e o Eddie Brubaker, numa entrevista, associam ela justamente a uma espécie de Robin Hood urbano e contemporâneo, uma espécie de Robin Hood feminino, urbano no caso, né? E também de Jesse James, porque ele vai dizer que as ações da Mulher Gato, ela tem um certo cunho social. Não é só um enriquecimento próprio, individual, nos seus roubos, não. Porque ela distribui parte dos seus roubos nessa região da Zona Leste de Gotham City. Então, quando ele faz isso, ele associa também, ele faz uma referência que a Mulher Gato é uma espécie de Jesse James moderno também. Já que os roubos que o Jesse James fazia no período do Velho Oeste tinham esse caráter meio que de confrontar a União na época, já que era uma figura ligada à Guerra da Secessão, ligada ao Sul. Então, quando você trata essa personagem como eles construíram, não só da ambiguidade, mas eu acho que nunca Mulher Gato teve um período tão glorioso em termos de narrativa, né? Em termos de narrativa e de construção de personagem como eles fizeram. Mesmo que a fase de Will Pfeiffer, que é a fase posterior, né, ao período de Darwin Cook e Eddie Brubaker, tem sido uma fase interessante, mas ele não se compara, bicho. A narrativa é muito interessante, a estruturação das HQs são maravilhosas, a forma como ela constrói a narrativa dela, porque você tem aqui uma história contada onde os personagens coadjuvantes, as várias histórias começam a se interligar de uma maneira, e as histórias dos personagens também se interligam de uma maneira, que aí você, por isso que você tem uma grande influência da narrativa noir, não só de filmes, como também da literatura, né, na história. E eu acho, assim, na minha opinião, um dos melhores trabalhos, né, não só de Darwin Cook, como também do próprio Eddie Brubaker, assim. Juntou os dois caras que estavam no auge, né? No auge, cara. Oi, Yuri, o visual da Mulher Gato, aquele com óculos em cima da cabeça, é daí, né? Que surgiu. É dessa fase. Porque como eles vão trabalhar com um contexto mais realista, eles rompem com qualquer aspecto fantasioso. Então, não havia condições uma mulher que estava numa guerrilha urbana, né, vestir uma roupa que tivesse um rabo, uma cauda. Não tinha condições. Porque isso não... Nada contra rabo, né? É, nada contra cauda, entendeu? Mas aí você, numa luta, o cara podia puxar, né? O rabo e você se prender, entendeu? Então, eles afastam também de várias outras construções, até mesmo uniforme. Por isso que ela usa bota, né? A roupa é de couro, né? A máscara, a viseira noturna, né? Que é aquela viseira de gatuna, né? Que ela vê no escuro, né? Então você tem todo o aspecto dela construído dentro de uma aproximação da realidade em si. Então ela não só trabalha sozinha, não. Então você tem o tal do Swift, né, que é o dono da Casa de Penhores, fornece todo o material a ela. Você tem os coadjuvantes, você tem o mentor dela, né, que é o Stark, sempre presente. Uma vez eles até me emprestou, porque na época eu não tinha essas HQs. A fase da guerra, acho que era Jogos de Guerras de Batman, onde você tem algumas edições que são, no caso, não são desenhadas por Darwin Cook, mas é escritas por Eddie Brubaker, onde mostra que ela tem diversos espiões, que era como se fossem meninos, garotos abandonados, garotos de rua, que serviam de espiões da NATO, principalmente da Zona Leste. Quer dizer, ela não atua sozinha. Quer dizer, é interessante da forma como ele constrói esse personagem. Outro fator que acho interessante é que ele vai resgatar também um personagem lá da Era de Ouro, que é o tal do Slam Bradley, né? Porque a história ela começa sendo dada como morta, né? Porque esse personagem foi criado por George Saga e George Shuster, né? Pois é. Bradley. Sim, é isso mesmo, né? Quer dizer, um personagem bem noir, por sinal, né? Um personagem bem noir em si, do detetive, né? E ele começa investigando justamente esse suposto morte da personagem. Quer dizer, e até a própria forma como eles inserem o Batman na história, assim. É extremamente interessante, assim, porque a forma como eles vão colocando, não só nesse O Crime Perfeito, como nas outras séries, e vai se prolongando, eles fazem uma construção da relação dos dois que é interessantíssimo, sabe? Porque você percebe ali uma certa obsessão do Batman, assim, pela mulher gato, assim, sabe? Ao mesmo tempo, e é um pouco contraditório, sabe? Ele sabe que ela comete crime. Mas por ela ter esse aspecto, eu acho que de manter a ordem sempre na Zona Leste, de quase que funcionar como uma anti-heroína, né? E ele meio que deixa, e também pela obsessão até, aí vem a questão sexual, né? Que ele tem, da relação dos dois, assim. Então, bicho, uma pena, eu acho assim, essa série ter sido publicada na íntegra, sabe? Você encontra algumas encadernadas ainda pela Amazon, acho que no eBay você deve encontrar tudo. Eu acho que para comprar, eu perdi a oportunidade de comprar, assim, ela avulso. Ô Yuri, rapidinho, só uma correção. Foi lançado sim aqui em 2008 pela Panini. Ela lançou um encadernado chamado O Crime Perfeito, que tem O Crime Perfeito. Foi, que agora. Não, que mas ela é não, mas ela é só um encadernado só. O Crime Perfeito tem Na Trilha da Mulher Gato, que é a do Slam Bradley, e tem O Sem Dor, tudo junto. São 200, quase 240 páginas. Fala aí do Vale, da tua obra do Darwin Cook. Vai falar sobre o Espírito. Acho que não preciso falar sobre o Espírito. Todo mundo conhece, sabe quem é, né? O personagem do Will Eisner, publicado em jornais e revistas nos anos 40 e 50. Aqui tinha Sink, publicou histórias curtas em coletâneas Spirit Jam e New Adventures. Isso saiu pela Devi. New Adventures, eu me lembro que saiu, Spirit Jam, eu não lembro. Com histórias escritas e desenhadas por Michael Red, Richard Corbin, Bill Sienkiewicz, Neil Gaiman, Alan Moore, Frank Miller. E depois a DC publicou 24 volumes em formato magazine das histórias clássicas, né? Produzidas pelo Will Eisner. E em 2006, a DC engata um especial com o Batman, escrito pelo Jeff Loeb e desenhado pelo Darwin Cook, onde eles vão impedir que um encontro de policiais notáveis, que conta com a participação do comissário Gordon e do comissário Dolan, seja atacado pelos inimigos de ambos. Tem aquele clima do seriado dos anos 60, uma aventura leve, divertida, não é ruim, mas também não é um clássico. Assim, uma história divertida, dá para se lida numa sentada, digamos assim. Já em 2007, entre 2007 e 2008, o Darwin Cook escreve 12 edições de Will Eisner, The Spirit. Ele escreveu as 12 e desenhou 11 delas. Se eu não me engano, ele não desenhou a número 7 ou a número 6. E assim, o Spirit do Will Eisner, ele era praticamente o coadjuvante, né? Na verdade, o Eisner utilizava a publicação mais para experimentar com a linguagem dos quadrinhos, com temas, histórias de personagens mascarados, uniformizados. Relações humanas, relações interpessoais. Então, ele era muito coadjuvante. E nessa maxissérie da DC, pelo Darwin Cook, ele é bem protagonista e são histórias de super-herói bem comuns, histórias policiais de aventura, e que no final das contas não dizem muito, sabe? Apesar de serem divertidas, mas a impressão que dá é que você poderia ter qualquer personagem, eu achei bem dispensável. Eu li na época que saiu pela Panini, li algumas edições, não me chamou a atenção, eu reli pro podcast. Eu fico até assim de dizer que é um material dispensável, porque eu gosto muito do trabalho dele, mas é por aí. Eu gosto do lado desse não, eu gostei muito de duas edições em especial. A terceira edição, que ele reconta a origem do Spirit, e ele dá voz para os personagens coadjuvantes, ele muda até a caixa de texto, sabe, o traço dele, para falar sobre o que aconteceu na noite em que o Spirit foi dado como morto, né? Ele muda o traço, ele dá voz para cada personagem. Essa edição eu achei bem interessante. E a última, ele faz uma homenagem ao Will Eisner, ele pega duas histórias e adapta para esse volume. Ele muda, inclusive, até o traço, para emular o traço do Wagner. É bem interessante. E o Darwin Cook, ele emula, inclusive, aquelas primeiras páginas que o Wagner fazia, né? Que ele fazia tipo um mosaico, assim, Isso faz a apresentação da revista. Ele faz isso em todas as edições, cara, é fantástico. Houve um princípio de polêmica, né, nessa série, porque o Darwin Cook, ele não se mudou, cara. Ele atualizou o personagem, trouxe para a contemporaneidade. Ele não deixou o personagem lá nos anos 30, o personagem usa internet, usa celular. Fala assim, terrorismo, né? O quadrinho dos anos 30, do Archie, já falava que o Octopus era um terrorista, e o caso do Darwin Cook leva essa série, né? Ele transforma o cara, de fato, num terrorista, né? Aqui no Brasil foi publicado em 2008. Entre 2008 e 2009 foram 5 edições, o minissérie que a Panini fez. E deu trabalho, inclusive, para concluir. A número 4 saiu em setembro de 2008. A número 5, no caso, seriam 6 edições, mas a Panini fez uma edição mais robusta na número 5. E só concluiu em maio de 2009, cara. Assim, muita gente pediu, encheu o saco, sabe? Parece que não vendeu nada esse espírito. E é uma constatação, que parece que no Brasil o espírito não vende, né? E você vê, cara, publica-se tudo no Brasil do Will Arjen, mas você não tem coletânea do espírito, né? E, cara, eu gostei desse trabalho do Cook. A minha edição favorita, minha edição favorita é a número 2, que ele faz tipo uma homenagem à história do Will Eisner, que era chamado Sobrevivente, quando o espírito, um avião dele, ele tá num avião com prisioneiros, esse avião cai num deserto, e ele fica algemado com um prisioneiro. Aí a versão do Darwin Cook, aí é a primeira aparição da Silk Satin, né? Ela que é um agente da CIA, e ela faz às vezes do bandido, que era do sobrevivente, nessa história. Ele também cai num avião e ela fica algemada com ele. Eu gosto muito dessa história. A edição, você já vê que ela tá bem inserida no mundo moderno, pelo celular. Muito da história se desenvolve com o celular escondido, sabe? Localização da refém que ele vai resgatar. E a história é toda entremeada com intervenções de um programa jornalístico. Tem lá no YouTube lá deles, né? Dessa passagem dele pelo Spirit, eu só li a primeira edição e o crossover com o Batman. Eu confesso que eu gostei muito mais do crossover com o Batman. Eu achei o clima muito legal, bem divertido, mesmo sendo o Loeb escrevendo, do que essa primeira edição do Spirit. Eu não li o restante, mas o que eu li eu gostei, achei muito divertido. Esse crossover é muito legal. Eu lembrei, sabe o que? Tem nada a ver com a história, mas eu lembrei do crossover com Batman e Capitão América, de um Bernard dos anos 90. A pegada, sabe, mais inocente, aventuresca, mais anos 60, 50. Muito legal. Isso lembra bastante o seriado, né? O seriado do Batman, o dos anos 60, sim, né? Ele crossover. Poderia ser até uma história dessa Batman 66, né? Que está sendo publicado dos anos para cá. Se você pensar, analisar por esse lado, de lembrar a ambientação do seriado. Vamos passar para o próximo trabalho. Puxa aí o teu, Luigi. Eu vou falar do Batman Ego, que foi publicado aqui no Brasil em 2003, e desde então não teve mais nenhuma republicação. Ele começa quando o Batman, um enfrentamento do Batman com o Coringa, que resultou em 27 mortos. E ele tá, o Batman retorna para a Batcaverna, ele está com hemorragia, está perdendo muito sangue, e ele começa a alucinar, ele começa a ver uma entidade que se diz estar presente com ele desde o princípio, desde quando ele nasceu, o Batman nasceu naquele beco escuro, e ele acaba fazendo uma profunda reflexão sobre as escolhas e as consequências que advindas dela, da decisão de se tornar o Batman. Aí, cara, nada é poupado, assim. Aí, Darwin Cook, ele vai em conta de respostas, assim, para perguntas retóricas que o leitor do Batman sempre fez, assim, tipo, seria o Batman um imã para malucos? Assim, e aquela. E ele tem, nas palavras desse demônio, né? E essa deplorável necessidade de companhia com os parceiros, né? Como Robin, Batgirl, sabe? É um quadrinho sensacional, cara. E ele, pra mim, assim, na minha cabeça, ele evoca, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas, aquele demônio que é o responsável pelo regresso de Bruce, né, ativa. E tem outras passagens também que eu linkei também, que era naquela história chamada Batman Tulpa, que saiu aqui na terceira série da regular aqui do Batman, número 6 e 7, do Alan Grant e Norman Breyfog, que é um encontro do Batman com o Etrigan, e no final, assim, ele diz: olha, eu não sou o único demônio preso dentro de um corpo humano, enfrentando a solidão. Dentro de você há um outro. E assim, sempre foi aquela coisa, aquela sugestão que o Bruce não era só um humano assim, qualquer. Ele tinha uma entidade, tinha alguma coisa assim, dando um motor de propulsão para aquela história de instilar medo nos criminosos. Me lembrou também aquela história, que eu acho uma das melhores do Batman, aquela, um conto de Batman, Coma, de Scott Hampton, que saiu aqui em 97. Eu tô falando como se tivesse uma regularidade, como se fosse essa mesma entidade. Mas, assim, são autores que trabalharam esse conceito, assim. Colheita Maldita, de George Pratt, 2002, que também sugere isso, que o Batman tivesse possuído por uma entidade assim. Cara, eu acho que, pra mim, esse ego é facilmente um top 10 do Batman. E esse cara começou com o pé na porta, né? Que é praticamente o primeiro quadrinho dele, como eu disse ainda há pouco. E você vê como tem bem aquele clima do Batman Animated. O visual de Gotham é o visual da Gotham do Batman Animated, né? Com aquele retro futurista, vamos dizer assim, com dirigíveis voando pela cidade. Aquele clima de filme noir que a gente já falou aqui várias vezes. E uma outra coisa que eu percebi é aquele esquema meio fantasma dos natais passados que esse demônio usa com o Bruce. E realmente, a história é sensacional. Eu li para o podcast e não fica atrás de nenhuma história do Batman, na minha opinião. E é interessante também que essa edição marca também a parceria do Darwin Cook com um editor que... Uma parceria que se repetiu ao longo de quase todos os trabalhos do Darwin Cook na DC, foi com o Mark Chiarello. Você vê quase todos os trabalhos dele tem trabalho de edição do Mark Chiarello. Quer dizer, ele era um cara difícil, mas assim, ele tinha colaboradores fiéis, sabe? Os caras que brigavam, que gostavam muito dele, né? Um colaborador também que gostava muito dele era o Justin Gray e o Jim Palmit, né? Do Jonah Hex, assim. Eu não entendo é como esse negócio não foi republicado aí. Saiu uma vez aqui, né? Não é difícil de achar, sabe? Você acha, mas é incrível, não foi publicado. Mas eu queria falar outra coisa, bicho. Eu acho que, pra mim, pelo menos é fato que todo grande autor, quando pega o Batman, eles vão logo em cima da origem, né? Eles querem falar do assassinato dos pais. Quando escreveu o Batman Churrasqueiro, o Azzarello conseguiu lá enfiar a porra no meio da trama, esse acontecimento, não acrescentou absolutamente nada. Detratou. Não, sou mesmo. O Tom King tá dando aquela cercada e parece que tá doido também pra ir. Já se falou, né, naquele arco sobre suicida, ele já deu uma mexida nisso daí, né? Em Ego, a vantagem pra mim é que o Cook, ele resumiu tudo assinado em um quadrinho, tá lá, puf, rapidinho. E aí, enquanto o Bruce Wayne enfrenta o medo, né, que essa é a sacada legal da história, né, que o medo do Bruce Wayne é o próprio Batman, né, é a sua fantasia, seu uniforme, né, e sem dó, assim, sem piedade nenhuma, o Cook descascou assim, algumas das questões mais relevantes na trajetória do personagem, né? A proximidade dele com o comissário Gordon, que isso não é uma coisa... Depois que o Cook fala, não fica uma coisa que você aceita tão bem assim, a relação dele com o Robin e a maior de todas, né? Que é o dilema dele se ele mata ou não o Coringa, né? Então a todo momento o Cook tentou encontrar em Bruce, né, algum sentido disso tudo dentro do Batman. Isso é que é o bom da história pra mim. Pô, cara, se o cara faz isso com o Batman, meu, assim, fica tão bem, meu, combina tão bem com o Batman, ele não tem mesmo que se preocupar em escrever outra coisa ou desenhar outra coisa, cara. É o suficiente. O cara vai querer fazer Ghost in the Shell pra quê, meu? Tem que ficar no Batman mesmo. Rapaz, a Reginaldo ainda tá traumatizado com Ghost in the Shell, velho. Não, tô brincando, tô tornando como exemplo, mas. Supera, Reginaldo. Pode ser qualquer outra coisa, cara. Pode ser qualquer outra coisa, eu digo. Porque o cara. O cara se dá tão bem na temática do Batman, na atmosfera do Batman, foi o que vocês já falaram, que ele, cara, não precisa de outra coisa, não precisa, realmente, não, pra mim, eu acho desnecessário, né, mesmo que tenha saído daí uma nova fronteira, o Before Watchmen, mas ele no Batman, cara, é perfeito, cara, é perfeito. Cara, quando essa entidade aparece pela primeira vez, aí ele, aquele monstro assim lá, gigante, né, o morcegão, aí, meu Deus... Aí a entidade, talvez, mas você não tem sido nenhum poço de fé. Esse cara, bicho, sensacional. O Batman Beyond dele, foi ele que criou o visual? Não, ele criou a vinheta, né? Aquela vinheta toda foi ele que dirigiu, assim, é toda dele, ele que bolou, assim, aquela vinheta inicial. Mas ele participou ativamente dos storyboards, né? Tanto Batman Beyond, quanto do Superman Animated, né? Ele é acreditado mais por esses trabalhos. Aliás, ele começou essa divisão do desenho animado da Warner em Superman Animated. Aí depois ele ganhou essa chance que o que é Batman bom, Beyond, ok, né? É bom, é legal, é tudo. Mas Batman Beyond é do caralho também, meu cara. Meu favorito, velho. Isso, cara, também é assim. Mas meu isso favorito. Que eu falo, não precisa fazer mais nada mesmo, porque matou a pau. Batman Ego e Batman Beyond matou a pau, cara. É muito. Olha, bom. E na época eu tinha o maior preconceito, sabia? Eu já fui gostar já adulto. Na época, é 99, né? 2000, eu tinha que 16, 15 anos. Mas você não é boa adulto, pessoa, né, Duvali? Você não é uma eu tinha preconceito. Pessoa. Eu tinha preconceito por ser Batman jovem, sabe? Um Batman jovem. Eu tinha muito preconceito mesmo. Já fui prestar atenção por causa dele, depois de A Nova Fronteira, sabe? Por causa disso que eu fui prestar atenção da animação. E eu tô com o Duvali. Eu tinha preconceito com Batman Beyond quando anunciaram. Quando eu vi o desenho, cara... Não, acabou o preconceito imediatamente, assim, no primeiro episódio, sabe? Mas você também não é boa pessoa, Vitor, também, ó. Tá vendo? Não, mas foi um preconceito só durante a campanha de marketing. Foi só durante Reginaldo, o marketing. Reginaldo, revoltadíssimo. Tô brincando, meu. Batman Beyond tem tudo pra dar errado, cara. Tudo. Tudo. É no futuro. Podia ser releitura de personagem, não é. Podia ter o Batman revoltadinho e não é. O visual podia ser assim, esquisito e é perfeito e casa bem. É uma armadura, se você parar pra pensar, que não parece armadura. Olha, cara, tinha tudo pra dar errado. Tá? A percepção de vocês, eu acho que é a mesma de todo mundo sem conhecer, cara. Todo mundo ficou com o pé atrás. Vocês são muito bem informados, porque eu vi saber esse desenho, assim, zapeando no SBT, aí eu vi que tinha um Batman e comecei a assistir. Eu não sabia de porra nenhuma até então. Eu fiquei uns 3 meses até entender o que porra era aquilo. Só assistia por vício mesmo. Eu achei interessante que o Terry McGinnis, a primeira referência que vem na minha cabeça, bicho, na época mesmo, quando eu assisti o desenho, era o Kylie Rae, velho. Eu sempre, cara, muito parecido, assim, o visual do personagem, aquele cabelo assim, sabe? Inclusive personagem de Legado também. Esse cara me evocava muito, velho, o Kylie Rae. E eu gostava muito do Kylie Rae na época, né? Você é boa pessoa, Luigi. Você tem um lugarzinho no céu. Eu mandei no chat, depois se vocês quiserem linkar pros ouvintes, já que eu falei dos trabalhos mais recentes do Kirk, teve um curta, né, do Batman Beyond, dirigido pelo Kirk para as comemorações dos 75 anos do Batman, né? É uma história bem curtinha com o Batman Beyond. Mas só pra falar ainda do Batman Beyond, pra mim o melhor desenho de todo o DCU não é nem o Animated Series, que é espetacular, né? Mas é o Liga da Justiça Sem Limites, que pra mim é o resumo de todo o universo DC que eu se amei, né? E o fato de eles fecharem o Liga da Justiça Sem Limites com o Batman Beyond, pra mim é um negócio que até hoje eu me arrepio, sabe? Quando eu vi aquele último episódio, que é focado na revelação Vitor, do... Vitor, eu vou mais longe, Vitor. Toda vez que eu assisto aquele episódio, eu fico com os olhos marejados, bicho. Eu choro naquela porra. Não, aquela cena que aparece o Terry voando, a sombra dele, igualzinho ao primeiro episódio da Mated Series. Ó, você tá falando aqui, cara, eu tô me arrepiando aqui todo de novo, velho. Cara, porque eu adoro aquele episódio. Pra mim é o episódio favorito do desenho da Liga. É. Isso aí, pra mim, é o maior crime já cometido contra o mercado brasileiro. Eu acho que é passível até de declaração de guerra, que é o fato de não ter saído ainda o box da Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites aqui, né? Porque isso é uma obra de arte, cara. Isso é um negócio que eu queria mostrar pros filhos que eu não tenho ainda, sabe? E não só não saiu o box, como não tem serviço de streaming nenhum, né? Pelo menos os que estão disponíveis aqui pra gente, não tem canto nenhum. É uma caixa preta isso, né, cara? Não dá pra entender. Vamos para o próximo trabalho. Fala aí um pouquinho, Marlo. O trabalho que eu vou descrever aqui é o quarto volume de Antes de Watchmen. Antes de Watchmen foi uma série de séries que saiu em 2012, entre 2012 e 2013, focada nos personagens de Watchmen. Ela teve um one-shot, que era do Dollar Bill, e outras 8 minisséries que variavam de 2 a 6 episódios, escritas por alguns dos bambambãs da DC Comics na época. Tinha o próprio Darwin Cook, tinha J. Michael Straczynski, Len Wein, Brian Azzarello e uma porrada de gente. O Antes de Watchmen do Darwin Cook é focado no Coruja original, o Hollis Mason. ele promove assim, um puta desenvolvimento de personagem, mostrando de personagens, na verdade, no plural mesmo. Porque todo mundo ganha motivações críveis, todo mundo ganha um desenvolvimento muito, muito bem feito. Ela saiu em 6 partes e mostra, assim, através das memórias do Robert Smith, a ascensão, o apogeu e a queda dos Minutemen, dos Homens Minuto. E, cara, assim, para encurtar a história aqui, eu achei o texto do Darwin Cook nessa revista tão bom quanto o do Alan Moore, se você quer saber. Com a diferença, ou com a vantagem, na verdade, ele não é uma coisa que te deixa mal, entendeu? Acho que a arte dele também contribui para isso, né? Essa coisa de ser alegre, solar. Porque, embora tenha tragédia, tenha momentos muito tristes, problemas que são abordados já na Watchmen original, ele faz isso de uma forma que não deixa, não estraga seu dia. Não estraga seu dia. E então, quando a Panini publicou isso aqui, um ano depois da publicação original, em 2013, eu comprei os 3 primeiros encadernados. Aqui saiu encadernados que compilavam as minisséries, né? Eu comprei o do Coruja, o da Silk Spectre, que era escrito pelo Darwin Cook, mas era desenhado pela Amanda Conner, que eu considero uma discípula dele. E depois veio a do Rorschach, se não me engano. É esse mesmo. E quando chegou a do Minutemen, eu já estava meio assim cansado, porque a série, apesar do bom momento da Silk Spectre, né, eu não me empolguei em prosseguir. Mas, cara, lendo para fazer o podcast, eu fiquei encantado. Dá muita profundidade às coisas, entendeu? Principalmente assim, ele é muito carinhoso com as mulheres, né, da série. Você tem ali um aprofundamento da questão da sexualidade, do comprometimento que a Silhouette tinha, que era bem diferente do topo, né? Quando eles se reuniram, eu acho que percebi uma certa semelhança com a formação da Liga da Justiça Internacional, com aquele Larry Shack Snyder, agindo de uma maneira meio Max O'Gor, né? Meio dessas coisas. E juntando heróis de motivações bem diferentes. Tinha a Silk Spectre, que era contratado, na verdade, né? Tinha o Dolateu também, era funcionário de banco, digamos assim. Eu não li nada desse Before Watchmen, né? Desse antes de Watchmen, mas todo mundo, eu lembro, que detonou na época, disse que caça-níquel, toda aquela história. Sim, foi bem polêmica, né? Uma das poucas coisas que se salvou foi essa mini do Darwin Cook, né? Do Minutemen. Pois é, todo mundo, assim, quem não achou desnecessária, odiou sem ler. A gente sabe, claro, Alan Moore odiou porque ele odeia tudo. Mas as séries realmente oscilaram muito em qualidade, pelo menos as que eu consegui ler, né? Mas essa, sinceramente, um ponto altíssimo entre o universo, né? No universo que eu acho, é uma coisa muito, muito boa. Eu li tudo de Before Watchmen. Tem coisa boa, tem coisa ruim. Não tem como fugir disso. É uma franquia forte da DC. Eles são empresa, eles vão soltar mesmo. É pelo negócio, é pelo dinheiro. Não tem jeito, cara. Não é sagrado. Não tem nada sagrado. Cara, se você não respeitar o Watchmen, você vai respeitar o quê? Não, entendeu? Respeito sim. Não você, eu tô falando. Eu tô falando, assim, tem um trabalho que é ímpar, cara. É o Watchmen. Entendeu? Sim. Então tinha esse cuidado de ser uma vaca sagrada, de ninguém mexer. E mexeram, eu acho que mexeram até com o devido respeito, cara. Não tem nada lá fora do comum, assim. Não achei também desrespeitoso nenhum dos episódios que eu li. Eu achei alguns fracos como leitura. Por incrível, eu não acho o texto melhor, o texto do Cook melhor que o do Alan Moore, pelo amor de Deus. Mas eu acho que o desenvolvimento que ele deu dos Minutemen foi um negócio, assim, fantástico, fora do comum. Eu não sei se o Alan Moore tinha pensado tão profundamente nesses personagens como o Darwin Cook pensou, entendeu? A Silhouette é outro personagem que você vê no Watchmen. É outro, cara. Em Watchmen, ela é a lésbica que sofre uma morte violenta. Aqui não, aqui você percebe que ela é uma pessoa altruísta, é uma pessoa com um forte desejo de justiça, ela tem um foco em criança. Quer dizer, pô, legal pra caramba, né? E todos eles, mesmo a Silk Spectre, ela também, se você vê alguma nuance de personalidade, né? Do comediante também, você vê alguma coisa, aquilo do o Coruja, e todos eles ganham algum detalhe específico bem legal, cara. O Capitão Metrópolis, por exemplo, que mal aparece no Watchmen, né? Ele ganha mais contornos, a base deles é muito legal, assim, olha, de tudo. O resumo da obra e tudo que saiu em Before Watchmen, o melhor é o Minute, os Homens Minute. É a mesma coisa do que a DC está fazendo hoje usando o Watchmen no Rebirth, né, no Renascimento. Não invalida não a obra original. Não, eu tô dizendo assim, o que eu quero. Deixa eu terminar. Pelo amor de Deus, porque não calma, é, hein? Calma, olha o coração. Deixa eu terminar. Não, meu coração já sobreviveu do Marlon falar que o texto do Cook é melhor que do Alan Moore, meu. Assim, eu senti uma fisgada aqui, meu. Já tava ali. É mais enxuto, pô. Eu tava ligando no UPA já, meu. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que qualquer reinterpretação ou qualquer coisa que se utilize depois não invalida a obra original, vai estar sempre lá para a pessoa ler, não vai macular o trabalho original. O pessoal fica maluco porque estão usando os personagens, está mexendo naquela obra, mas não está mexendo na obra, a obra está lá, você pode ler quantas vezes você quiser, não vai invalidar aquilo. É aquela coisa que a gente falou, é mercado, sabe que vende e tem que usar. É claro que o ideal seria que usasse de uma maneira coerente, de uma maneira legal, mas infelizmente não vai poder acertar toda vez. Eu li apenas para o podcast e foi, sabe, um prazer muito grande. Eu tive que procurar as edições originais para ler, né? 4, 5, 6, mas foi uma experiência muito bacana. Eu tenho a estatuazinha do Ozymandias que saiu inspirado no traço do Jay Lee. Gosto pra caramba, cara. Não sou devoto de Alan Moore, não, cara. Sim, acho que realmente não tem como escapar. Mas, meu, é assim: sai um trabalho respeitoso. Se sai uma bosta, aí sim, cara, os mimizentos, eu incluído aí nessa lista, reclamaria, pô. Não reclamaria? Claro. Pô, lógico que sempre. Na verdade, eu tô reclamar assim, primeiro, ler depois. Isso é o meu uma. Eu tô murmurando já o que tá acontecendo no Batman 21, Flash 21. Vocês já sabem disso. É vocês que aturam minhas reclamações, né? Porque, pô, depois de um ano não aconteceu porra nenhuma e a hora que acontece o negócio tá patinando, meu, não sai do lugar, entendeu? E sei lá, cara, pra eu ver isso daí, eu prefiro que não mexa. Se for mexer, faz coisa boa também. Não é mexer para que a gente tem, na verdade, assim, o leitor e a indústria têm objetivos diferentes, cara. O leitor não quer contribuir com o investimento da indústria, não quer, não é a igreja, não é dízimo, cara. E o leitor tem um objetivo, que eu acredito que seja, que não seja o lucro, seja a leitura, né? Então são objetivos diferentes. Quando esses objetivos não batem, o leitor está no pleno direito de criticar, meu, de reclamar. Porque, porra, meu, pra que que eu vou comprar, né, meu, uma coisa que não é boa, né, e depois armazenar, porque eu sou colecionador também? Não. Então não. Então deixa quieto, deixa lá o ideal guardadinho, meu, né? E realmente tem coisa que você sabe que não dá pra explorar demais, explorar pra fazer. Se vocês lembrarem, no começo do Renascimento, um ano atrás, nas histórias do Batman, que tinha o Gotham, o casal lá de super-heróis, estavam falando que era o Coruja e a Silk Spectre, aquilo lá. Isso. Que é isso, cara? Aí sim é perigoso dar um pipaque no coração, meu, de ouvir uma coisa dessa. Fala, como, cara? Não. Bom, vamos encerrar esse bloco 2. No bloco 3 a gente vai falar da principal obra do Darwin Cook, Nova Fronteira. A última vez que apareci sem aviso nessa forma, alguém morreu de medo. Talvez eu deva adotar uma aparência mais amigável. Você que sabe. Que tal? Legal. Mas homens usam calça. geral a gente deixa pro final, né? DC Nova Fronteira. Dãozinho, sua vez de brilhar. Vamos lá, né? Antes que eu comece a chorar, Nova Fronteira é um épico grandioso, assim, em todos os sentidos, né? Tanto na história em si, como em seu tamanho editorial. Uma ode ao passado clássico da DC e a um tempo de mudanças radicais na sociedade norte-americana, né, especificamente, e no mundo de uma forma geral, né? As guerras foram muitas nesse tempo, né? Era o fim da Segunda Guerra Mundial, era o deslanchar da Guerra da Coreia, era o início da Guerra Fria, era a perseguição aos comunistas e um medo terrível da União Soviética, assim, que deixou todo mundo maluco, paranoico. Isso também foi utilizado como forma de se livrar de pessoas indesejadas, daquele seu vizinho que ficava fazendo barulho, esse tipo de coisa. E aí o Cook não se utiliza apenas de todo o contexto histórico como pano de fundo de sua obra, né? Coisa que ele faz assim, com maestria. Ele coloca o dedo na ferida assim, com força, principalmente através da ascensão e morte do John Henry, né? Que seria uma espécie de aço ali do tempo, com martelo em punho, combatendo os membros da Ku Klux Klan ali no Tennessee. A própria forma como ele morre, né? Assim, a menina denunciando ele, aquilo ali é, sabe... Não tem como você ficar passiva, você só ver aquilo e ignorar. Aquilo é muito forte, assim, é muito simbólico. E o melhor de tudo é que ele não utiliza assim, metáforas nem jogos de linguagem, né? Assim, coisa desse tipo. Ele é direto ao ponto. Os Estados Unidos desejavam levar a liberdade para o mundo, principalmente através de guerras, né, contra as nações ditas socialistas, mas não era capaz de garantir a liberdade de seus próprios cidadãos, como os negros sendo assassinados deliberadamente apenas por serem negros e com consentimento do Estado. Isso é muito óbvio, assim, isso é dito textualmente, né? Outro personagem usado para enfatizar essa questão social é o Ajax. A todo momento ele se questiona acerca das possíveis consequências dele se revelar ao mundo, né? Em pleno início da corrida espacial, o mundo não estava pronto para um alienígena, para um marciano, né? Menos ainda para um tão poderoso como ele é, que a todo momento ele fica se segurando, ele só libera, só mostra todo o seu poder no finalzinho ali da série, né? O Ajax também serve para inserir outro grande elemento que mudou naqueles anos, na televisão. É através da televisão que ele aprende mais sobre o novo planeta, né? Sobre os costumes, sobre a língua, por onde fica informado, né? Tem o cinema também, o cinema tem um papelzinho menor, né? Isso, mas é a televisão, inclusive até o companheiro dele tira onda, né, que ele fala igual o personagem de televisão, né, aquela linguagem mais antiga. O Cook, ele optou por basear o gibi todo assim, em três quadros horizontais por páginas, assim, quase toda a obra é estruturada dessa forma, né? Algumas vezes ele coloca um quadro no meio do meio dividido em três, como se fosse uma espécie de tira de jornal. Em outros casos, os dois primeiros quadros são fundidos no maior, assim, ele quase não usa página dupla, porque quando o cara faz, puta que pariu, é um desenho muito foda que você tem que imprimir e moldurar, porque é coisa linda, assim, como ele coloca todos aqueles personagens juntos na mesma página, né? Assim, a leitura também é muito dinâmica e que só demonstra, assim, um dos pontos altos que nós já falamos muito aqui, né, que é a narrativa, né, como ele domina a narrativa dos quadrinhos, como o texto dele não é um texto cansativo. O primeiro encadernado que saiu aqui foi em duas partes, né? Aquele que acho que da Eagle Moss também tá assim. Tem mais de 200 páginas, você lê de uma sentada, sabe? Você não consegue parar de ler aquilo. Eu acho que pra mim a síntese do trabalho dele, como nós falamos, né? Ele morreu cedo, não tá desenvolvendo seu traço ainda, mas é a síntese do trabalho dele, tanto em arte, como narrativa, em diálogos e como temática, né? Aquela temática que ele gosta tanto. Então, eu acho que é uma das maiores obras lançadas nesse século e vai. E assim, e mesmo nisso, é uma pena quando ela foi relançada tão pouco aqui, né? Foi a primeira vez pela Panini e só agora sei pela Eagle Moss, né? Uma coisa que devia estar sempre em catálogo frequentemente. E é uma pena que essa edição da Eagle Moss não compilou aquela edição que saiu, aquela edição especial, que é um capítulo perdido, e saiu na época da animação. Ele lançou como Liga da Justiça, Nova Fronteira Especial, que é um capítulo entre o 10 e o 11. Ele chama, ele, o Darwin Cook, ele chamou de capítulo X, que é como o Batman e o Superman se enfrentaram, né? Isso é só citado na série original, como a gente já sabe. E, cara, é fantástico isso aí. Eu fico pensando, a gente tava conversando no WhatsApp, eu fico pensando que isso deveria ser o que o Zack Snyder deveria ter lido para fazer o Batman vs Superman, cara, porque o combate e a resolução dele, pô, dá um filme redondinho, cara. Toda a merda que ele fez no filme, o pessoal acha, eu também não acho essa merda toda, mas eu acho que se ele tivesse aproveitado esse capítulo X, cara, puta merda, esse do filme, velho. O clima do gibi, assim, é excelente, né? Apesar de ter aquele contexto pesado de pós-guerra, mas a narrativa do Cook deixa tudo mais leve. Eu não sei se é um clima meio de Era de Prata, de quadrinhos da Era de Prata, talvez, mas aquela disparada é a obra máxima do Darwin Cook, né? Ele vai ser lembrado pro resto da história por ela, né? É sensacional como ele pega os personagens. É, aquilo é a grande questão do filme do Nolan, né? Pegar os personagens de gibis e torná-los reais, né? Calcado ali na realidade. Ele faz isso, só que pra mim de maneira muito mais eficiente, assim, muito mais gibi mesmo, sabe? É gibi, são personagens fantásticos, mas tá muito ali calcado na realidade. Sobretudo ali os questionamentos que o Hal Jordan faz quando ele encontra o Abissu, né? Ele fica toda hora assim, meu Deus, isso é uma alucinação, ninguém viu. E o contraponto que vem disso, que é o Desafiador do Desconhecido, né? Que são personagens assim, fantásticos, estão infelizmente esquecidos. E a forma como ele usa esses quatro caras, bicho, é muito lindo, assim. Eles vão aparecendo aos poucos na história, assim, pontualmente, mas depois eles vão crescendo ali. E esse é o espírito dos anos 50, né? Daquela ficção científica dos anos 50, né? Eles representam muito bem isso, né? Que é uma coisa que Mali vai ser muito melhor desenvolvida lá na frente, pelo pouco depois, na época, eu acho, né? No planetário do Warren Ellis, como ele pega essa essência ali. Isso é muito bonito, velho. Puta que pariu. Eu acho que é um dos grandes quadrinhos da DC e de super-herói da sua época, né? Dos primeiros anos dos anos 2000. Se parar pra pensar, paralelo com os anos 90, eu acho que é como se o Reino da Manhã fosse na sua época, sabe? Eu gosto muito do Nova Fronteira, no geral, assim, mas uma coisa que me marcou muito foi como ele trabalhou personagens esquecidos, né? Desconhecidos da DC. E esses caras é que são os protagonistas, né? Apesar do título original ser Liga da Justiça, Nova Fronteira, e aqui saiu assim no começo, aí com o Moss até mudou o título, ficou DC Nova Fronteira, né? Porque não tem Liga da Justiça, é a formação da Liga lá no fim da história. Mas pra mim são personagens que muitos eu tive um contato pela primeira vez de forma significativa nessa história, quando eu li lá atrás, quando saiu. E ele, em poucas páginas, em poucos quadrinhos, ele te faz se importar com esses caras, né? Até pelo desenho dele, às vezes ele dá um close no rosto, o personagem tá sorrindo ou tá fazendo uma expressão, você já se identifica muito, né? O que me marcou muito foi o John Henry, né, que vocês comentaram, que é um personagem que aparece na história só para fazer uma crítica social, mas acaba não participando tanto. Mas, de resto, cara, é muito legal ver uma história da DC protagonizada por esses caras. Aqui tem uma cena que eu adoro dos Desafiadores do Desconhecido, que é quando eles vão resgatar o foguete lá do Richard Flagg, né? Aquela cena é espetacular. A intervenção do Superman no último minuto, só toda a história deles, né? Pra mim, o que ficou, assim, da Nova Fronteira foi isso. Foi esses caras ganhando um protagonismo absurdo no meu conceito, assim, do universo DC. O sinal, e como ele trabalha esses desafiadores do suicídio, do Rick Flagg e companhia, é bem isso o que ele tá acostumado a fazer, né? Inclusive agora em Parker, né? Ele também, que ele fez também em Crime Perfeito, né? Aquela coisa, aquela relação, assim, interpessoal, é bem um cara que a gente não conhece que passa a se importar com eles, né? E todos eles têm conexão entre eles, né? Isso é muito legal. Eles exploram o passado desses personagens até na própria guerra, no exército. E aí eles vão se encontrando ao longo da história, né? O Capitão Átomo, o Flagg, o Ace Morgan. Muito bacana como ele vai costurando um passado pós-guerra do universo DC, né? Essa narrativa em tempo real, de pegar o ano em que os personagens surgiram, começa lá no final dos anos 30, né, com o Batman, o Super-Homem, passa anos 40, o ostracismo dos super-heróis depois da Segunda Guerra, e a nova geração, né? Flash, Hal Jordan, o John Jones chegando na Terra também, isso é o charme também. Né? A sociedade aposentada, a Sociedade da Justiça é aposentada pelo governo. E esse ostracismo tem um paralelo com a realidade da publicação, né? Que os personagens sofreram também, os próprios gibis sofreram a perseguição do macartismo, né? De certa forma. O que dá pra uma pessoa que não tem um embasamento, não conhece os personagens, não conhece a cronologia, não conhece a história do universo desse, ela consegue absorver isso, um fã novo, alguém, um leigo que queira conhecer a história do universo desse, ele vai absorver tanto do que o passado, ou ele vai meio que boiar. Rapaz, eu acho que sim, ainda vou falar uma merda aqui. Assim, é muito mais fácil você pegar por a fronteira do que você pegar pelo Reino da Manhã. Porque no Reino da Manhã os caras estão jogados lá, os caras estão compondo cena lá atrás, né? Tem um núcleo principal ali da série, mas o resto tá muito jogado ali atrás, no canto, né? E como ele usa o Flash é o Alan Scott, o Lanterna Verde é o Alan Scott, o Flash é o Wally West, essa mistura aí de gerações. No Nova Fronteira, isso é muito mais fácil você pegar, porque tá ali, você tá pegando na criação dos caras, né? Você tá sentindo esse nascimento ali dessa cronologia. Então, eu vou mais longe, então. É, eu já indiquei, assim, várias vezes Nova Fronteira, o pessoal perguntou pra mim isso aí, por onde é que eu começo a ler DC Comics? Os caras que nunca leu um livro, assim, na vida. Esse cara lê Nova Fronteira. Pega Nova Fronteira que tá tudo ali. Ali é a Bíblia do universo DC. Eu nunca indiquei Crise nas Fitas Terras, Renda Amanhã. Eu sempre, assim, 2004 pra cá, eu só indico Nova Fronteira, cara. Cara, você quer um tratado sobre a DC, vai em Nova Fronteira, tá lá, tudo. E se você não quiser mais ler nada, tá bom também. Eu tenho um amigo que viu a animação e não entendeu bem essa ambientação histórica. Ele não entendeu a época que... Por que se passava naquela época, quando os personagens surgiram, ele não pegou essa nuance de cronologia, sabe? Reveja suas amizades. Gostou muito, mas... lá vem deboche. Eu não acho que atrapalhe a leitura, mas é claro que se a pessoa tiver aquele conhecimento cronológico e o conhecimento dos personagens, vai aproveitar muito mais. Não que se não conheça, não vá aproveitar. Eu também acho que, como o Luiz falou, pode ser um excelente ponto de partida. Mas, se você já tiver uma bagagem legal do universo DC, você vai aproveitar muito mais, porque você vai pegar justamente essas nuances que a gente falou aqui, que o Vitor falou, que o Anderson falou, o próprio Duvalli falou da parte do ostracismo, que foi aquele período que os quadrinhos de super-heróis estavam deixados de lado, né? E isso na história se refletiu. Outro gibi que fala um bocado sobre isso, né? Que conta essa história cronologicamente é o Gerações, né, do John Byrne, que tem uma pegada diferente, mas que tem essa premissa também de contar a história lógica, né? Cara, se a gente for começar a falar de Gerações, eu fico a manhã toda aqui. Pois é, tem isso também, acho que melhor... Tem gente que odeia, eu adoro. Não existe quem odeia, quem odeia está automaticamente errado. Leu errado, tem que ler de novo. Não, tem que se matar, na verdade. Bom, então... Recentemente, na revista mesmo agora do Superman, do Tomás, acho que foi na edição 8 e 9, ele retomou Nova Fronteira, né? No caso, aquela história dos perdedores no início da história, né? Que, no caso, o Superman e o John, filho dele, vão parar naquela terra lá do dinossauro, naquele... E eles se encontram com o Capitão Storm, que aqui é revelado nessa história que ele sobreviveu, né? Que ele estava com nuvem nessa história do Nova Fronteira. E ele é um pterodáctilo, né? Pega ele, leva com o ninho, é subtendo que ele morreu, né? Mas ele escapa vivo ali. E é, cara, a história sensacional do Tomás. Eu vi bastante, cara. Vocês falaram tudo. Ah, eu gosto pra caramba, cara, da participação desses personagens mais obscuros. Gosto, puta, cara, eu adoro o Homem-Hora, meu. Ele aparece em duas páginas e despenca do prédio, meu. Assim, é demais mesmo. É muito legal. E a animação também é boa, né, meu? Sim. A história é boa, né? E, pô, legal demais, meu, assim... Cara, e a animação, ela não se poupa, não, né? Aquelas partes assim, mais questionáveis, né? Aquela parte da Mulher Maravilha no... Não lembro se era no Vietnã, né? Essa parte, não. Acho que era na Coreia, né? Não, é Guerra da Coreia. É anos 50, Guerra da Coreia. É na Guerra da Coreia. Na Indochina, na época. Indochina, pronto. Que ela intervém, né? Com as mulheres lá, cara, que... Puta merda, velho. A mulher, ela mata os caras, os captores lá dela, lá. Pô, ela tem um diálogo lá com o Superman, né? Coisa bem teologia pura mesmo, empoderamento feminino. O cara é ela bota o Superman no lugar dele, né, cara? Mais que o Batman, até a gente tá acostumado a ver o Batman fazer isso. Mas nessa história, é a Mulher Maravilha que guia o Superman, né? Cara, e o Batman, véio, também tem umas tiradas sensacionais. Aquela quando ele encontra com o John Jones a primeira vez, né? Aí que ele disse que só pra deter o Superman ele precisou de uma lasca do Kryptonita que custou $70 mil. E para ele precisava só de um tostão para comprar uma caixa de fósforo. Cara, e o Ajax bem escrito é legal, né, meu? Eu leria uma série toda só mostrando o Jones Jones na polícia de Gotham, né, cara? Eu acho sensacional aquele capítulo que eles invadem, aceita lá e dão de cara com o Batman lutando com os caras. Aquilo ali, pra mim, é quadrinho do bom, cara. Da outra passagem que eu achei que a animação não teria coragem, assim, sabe, de adaptar, foi aquela briga mesmo do Hal Jordan, né, lá no, na guerra, né, com um cara lá, um japonês, né, eles estão lutando lá e não quer matar, e a briga de faca e o cara com um revólver, né, sensacional aquilo ali, bicho. E o Hal fica meio traumatizado, né, matou esse japonês. Coreano, né, que o... Coreano, eu tô trocando tudo. É a guerra da Coreia, né? Coreia, tá se passando na guerra da Coreia, né? Isso é tão mesmo. Boa que é praticamente a minissérie é praticamente um storyboard, né, pra animação. Acho que a animação corta pouquíssimas coisas da minissérie. Por sinal, o Darwin Cook, ele foi correteirista também da animação. Participação ativa na animação. E como tu falou, a animação não se poupa mesmo, tem muito sangue, né? Aquele final lá dos monstros dos dinossauros. O ataque lá na luta final. Tem sangue mesmo, que você não vê nas outras animações, né? Da DC. A nova fronteira, meu, assim, eu fico questionando se a DC não deveria ser estruturada em forma de épocas, assim, né, meu? De eras, vamos falar assim, né? Deixar o Batman lá nos anos 30, a sociedade nos anos 40, nos anos 50. Essa geração aí da Nova Fronteira e esses personagens revitalizados hoje, cara. Eu gosto de cronologia assim, cara. Eu não vejo, não tenho necessidade de ver o Batman de armadura modernosa, cara, hoje em dia. É, eu gosto, eu não vejo necessidade da DC inteira estar no tempo atual, assim, isso que eu quero dizer. Mas isso aí que você tá falando, Reginaldo, é o pré-crise, né? São as terras. A DC abandona, retoma. Era assim, né? Na Terra 2 você tinha a realidade da Sociedade de Justiça, continua a Segunda Guerra, etc e tal. Eu gosto também, eu acho que cabe. O Batman é um personagem que acaba transcendendo, mas o Superman, pra mim, é um personagem que nunca funciona bem. Na Nova Fronteira tá uma representação excelente dele, com os poderes reduzidos um pouco, né? Com a atuação dele também reduzida na história. É, eu tô com e você, mas... Pra mim é o melhor logo do Super-Homem, né? Aquele preto com vermelho, é o mais bonito de todos. É o dos irmãos Fletcher, né? Eles até fazem uma referência na história. É, animação, é. E você vê que é aquela roupa bem pobrinha mesmo, né? Ele tá com uns panos mesmo, né? Não é como uma se fosse roupa... algodão, quanto a abóbora no cinto, na cueca, ele... né? Isso é muito legal. Que ele tem que cochilar quando chegar em casa, que vai se rasgar aquele dali, é bem, bem calmo. Agora, Reginaldo falou aí dessa cronologia toda certinha. Interessante que quem segue essa cronologia, assim, do tempo mesmo, assim, do que o Cook fez aqui no Nova Fronteira, foi naquele Batman no 100, né? Do Paul Pope. No caso, no Batman 100, ele é ambientado em 2039, quer dizer, 100 anos depois do primeiro avistamento do Batman em 1939, né? Se o quadrinho fosse o Marco Zero mesmo, assim. Eu gosto dessa ideia também. Inclusive, no primeiro filme do Super, né? Do Richard Donner, o filme começa em 1938. Cara, e eu descobri esse dia desse, do Vale. Do Vale, eu descobri esse dia desse, cara. Porque é o tempo, né? Que ele leva pra chegar na Terra, né? Se passa não sei quantos anos, né? Ah, tá. Eu começa em 38, aí depois, ele já adulto, já em 78. Agora, eu acho interessante que esses 40 anos, né? Porque lá dá um sinal de que ele viajou pelo mundo, né? Como o Marco fez em Guerra das Estrelas, como mostra um pouco em Man of Steel. Mas é um salto muito grande, fica estranho, 40 anos, sabe? Como assim? Pera que você tava com 10 na prova e perdeu nota aí. Pois vai, Edu, valeu. Eu tava pensando assim, puxa vida, meu, o cara realmente, meu, tá falando, ó como ele faz falta na gravação quando não vem, meu, tal. Aí, porque o filme do Super-Homem começa em 38 em Krypton, né? Sim. Ele começa em Krypton. Aí o Super-Homem leva, sei lá, 40 anos pra chegar na Terra. Não. Quando eles encontram... Vou te pegar aí. Eles encontram... Não, Reginaldo, quando eles encontram o foguetinho, a história é em 1938. Como, cara? Depois, é isso aí mesmo. Quando ele vai na Fortaleza da Solidão... Vocês estão destruindo minha infância, meu. Presta atenção naquela cena da Fortaleza da Solidão, quando ele vai a primeira vez. É exatamente aquilo, pô. Se passa um tempão depois. Como, cara? A hora que ele tá correndo, que tem lá, sabe, as cheerleaders, os quarterback, isso é agora, meu. Não, né? Pô, ali é anos 50. Mas, pô, então vocês estão malucos com as datas. Não, 38. 38 pra os anos 50 são 12 anos, pô. Ali é anos 50. Final dos anos 50. É isso. Olha, mesmo. Cara, vocês estão destruindo minha infância. Cara, mas Reginaldo, vá assistir o filme. Volta naquela parte lá, quando ele vai a primeira vez na Fortaleza de Solidão. Ele passa alguns anos. Bem, meu. Desculpa o que eu falei, meu. Eu vou assistir. E se tiver errado, eu vou puxar seu pé de novo. Reginaldo só viu o filme uma vez e no cinema ainda mais, né? Parabéns. Eu vi isso até hoje, velho. Cara, eu vi no cinema mesmo. São 37 anos de lembrança, velho. Não é fácil, não, porra. É muito tempo pra lembrar. Eu vi no cinema. E te digo mais, cara. Andando, 40 anos andando pelo mundo. Aí, você reporta em Metrópolis. Com 40 anos escondido no sótão lá do... Não, ele fica na Fortaleza da Solidão. Aprendendo, fica... né? Sobre tudo, não é isso? É. Exatamente. Pô, mas 40 anos. Cara, nunca vi o filme desse jeito, cara. Nunca. Vocês estão explodindo minha cabeça. Mas só ver os Kent e estão na Idade da Pedra, cara. Eles estão na depressão quando eles acham o Clark. Cara, mas a mãe dele tá viva nos dias atuais, tá, meu? Tá quase, né? Não, pô, mas não é possível. Tá indo já, né? Ela era uma velhinha, meu, em 39. Não, mas não é... O pai morre e a mãe morre depois? Não tem uma história assim? O Jonathan morre. O Jonathan morre, mas quando ele tá lá, ele tem até aquela história que a Lois tira a onda dele, falando que tem uma... A Lois não, o Perry, né? Tira a onda dele. Não, vai, manda o meu cheque, metade do meu salário pra esse endereço. Ah, mandar pra quem? Pra mamãe, de cabelos grisalhos? Não, na verdade são branquinhos. Então ela ainda tá viva, pelo menos no começo do filme ela ainda... Tá viva, sim, sabe? Provavelmente depois que ele falou aquilo, ela morreu, mas... Cara, é branquinho e tá pendurado na né, meu? Na pia, né, meu? Porque o cabelo não é mais dela, meu. 120 anos, né? Ela morreu de desgosto, porque o fã aí não entendeu o filme que ela participou. Ela morreu. Cara, ela morreu triste. Vocês estão me destruindo. Se você conseguisse ver minha agonia, meu, de querer ver esse filme... E ver se é isso mesmo, meu. Porque não lembrava. Reginaldo, você tem o domingo inteiro. Você tem o domingo inteiro e o feriado de amanhã pra rever esse filme. Não lembrava, meu. Cara. Aproveita e vá rever King Kong também, que acho que você viu na época e não tá lembrado. Você viu errado, tá? O primeiro King Kong, velho. O primeiro eu não vi, mas o segundo eu vi e comentei lá com os caras que eu fui no Play Center ver o King Kong, o macaco, assim, meu. Tudo ver aquela bunda enorme. É, pô, eu fui ver sim, meu. Não lembro muito bem, porque era pequeno. Você conseguiu ver o pior King Kong no cinema, cara. Pô, mas eu adorava, cara. Eu adorava. Não tinha essa. A gente era, não era tão chato nessa época, meu. Red, você viu o King Kong no cinema, velho, no Play Center? Você já tava de namorada também? Não, foi meu pai e minha mãe que levou, cara. E o King Kong, ele tava algemado e ele chutava umas pedras que era... sei lá, isopor, meu, assim. Mas ele era grandão, assim mesmo. Era a apresentação do macaco. Se você procurar na internet, você acha foto branca e preta do caminhão carregando o macaco, assim. Fale sobre a bunda e a rola dele, por favor, em poucas palavras. Ele vai e cai. Foi falar em bunda, ele caiu, né? Não. Esse papo tomou um rumo estranho. Acostume-se. Normalmente esse é assim. Bom, depois desse assunto peculiar, que foi a bunda e a rola do King Kong, Vamos pro próximo bloco, que a gente vai falar das nossas indicações. Não sai daí. Tem que deixar isso. Não mude de canal. Lembrem-se todos. Hoje não há democratas, nem republicanos, nem falcões, nem pombos. Só a necessidade nua e crua da sobrevivência da humanidade. Boa sorte a todos nós. Vamos agora com o nosso bloco de indicações. Vamos começar hoje com Dãozinho. Eu indico os filmes Os Eleitos, de 1983, dirigido pelo Philip Kaufman, que deve ser mais conhecido por ter roteirizado e dirigido a adaptação de Insustentável Leveza do Ser, e criou junto com George Lucas os Caçadores da Arca Perdida. Bom, o filme é baseado num livro do Tom Wolfe, que conta a história do Projeto Mercury, a primeira experiência norte-americana de voo espacial tripulado. O filme é todo baseado na história real, com personagens reais mesmo, e tem muita coisa do que é abordado e a Nova Fronteira, aquele aspecto da corrida espacial. Embora foque mesmo assim, na experiência dos Estados Unidos, né, os russos estão sempre por ali, fazendo sempre ao redor, vamos dizer assim. Não é muito calcado na parte científica da coisa, né? E sim nos pilotos, e no ato de coragem deles em aceitar se meter numa missão completamente suicida e tendo noção disso. Por isso, tem um recuo um pouco longo, que ele começa mostrando a vida dos pilotos, um piloto de teste, né, nas Forças Armadas Americanas. E aí o ponto de partida do filme é o momento que o Charles Eagle supera a barreira do som pilotando o X-1. Então, além de ter a temática ser a mesma do gibi, podemos dizer que o filme é estrelado assim, por uns 7 ou 8 Hal Jordan, né? Se você não gosta desse Lanterna Verde, véio, então nem veja o filme, porque todo mundo é Hal Jordan nesse filme. E aí, assim... Todo mundo é babaca, então, ou não? Exatamente, véio. É bem isso mesmo. Tem um cara que é interpretado pelo Dennis Quaid, que, nossa senhora, véio, é pior que o Hal Jordan, ele. E aí... Disse assim, participação favorita minha no gibi do Darwin Cook, eu cito Solo, que não saiu nem tudo aqui, saiu só um pedaço, né? O Cook ficou, essa foi uma série da DC, e acho que saiu só 12 edições, lá por 2004, entre 2004 e 2006. O Cook ficou com a quinta edição, que é de 2005, onde ele roteirizou, desenhou e fez o letreiramento da revista. Aí nessa pequena obra, deve ter umas 40 páginas, 48 páginas, ele aproveitou, bicho, ele soltou a mão. Ele experimentou estilos, mas sempre deixando o traço característico, né? Assim, você reconhece o traço dele, mesmo ele dando uma mexida nisso. Mas a grande experimentação mesmo está na narrativa, na forma como ele compõe os quadros e na escolha dos ângulos em algumas cenas, que tem umas coisas muito, muito bonitas. Aí são histórias curtas, né? No máximo 8 páginas, e eu destaco duas. A primeira é bem simples, é uma passagem autobiográfica em que ele mostra seu amor pelos desenhos e pela pintura vem já desde a infância. A segunda, bicho, é uma história muito engraçada de um cara que se apaixona por um aspirador de pó e o aspirador enlouquece e começa a persegui-lo, assim, querendo matá-lo, né? É uma história policial. Quem nunca, não... né? É, exatamente. Não, mas é mentira mesmo, vou destacar mais uma, que é a história do Batman, que foi publicada aqui. É uma história chamada Déjà Vu, que o Cook se inspirou numa história dos anos 70 do Morcego, escrita pelo Steven Gerhardt, com arte do Saul Amendola e do Dick Giordano. Saiu aqui pela Abril em Super Amigos 15. Eu não tô com a minha edição, deve estar ou em Maceió, ou em Belém, ou em São Paulo, são dessa edição minha, então eu não reli a original, não posso comparar. Mas a versão do Cook, ele criou uma história de terror bem parecida naquele estilo Sexta-feira 13, com o Batman perseguindo os bandidos que assassinaram os pais de um garoto. É uma história curta, agora assim, de intensidade magnífica. Essa daí foi publicada aqui no Brasil na segunda série da Wizard, na segunda edição, de junho de 2008. Só que você acha fácil aí, porque a capa é do segundo filme do Nolan, Cavaleiro das Trevas. Acho que vale a pena procurar. É isso aí. Vamos para as indicações do Luigi. Bom, minha indicação, na verdade, é um puxão de orelha, que a Panini agora anunciou recentemente que Astro City entrou em hiato, ou pelo menos sugeriu isso, depois de publicar 8 volumes, e eu acho Astro City muito assim, para quem gosta desse Uma Nova Fronteira, Astro City é o caminho. Você ficou órfão disso, então vá buscar aquele tipo de quadrinho clássico que ele imagina tanto personagens da DC quanto personagens da Marvel, personagens clássicos, e é bem apegado do que dá um pouco trabalho nesse A Nova Fronteira. Inclusive, eu acho que foi também um equipo da Panini ter lançado o primeiro volume, aí lançado lá atrás, eu acho que em 95, mais ou menos, e depois lançou a edição subsequente, o volume 9. Inclusive sem o número 9 na lombada, sabe? E, no caso, para acompanhar as edições mais recentes. Isso eu acredito que, de certa forma, contribuiu para uma confusão do leitor. E eu não entendo, sabe? Publicou 8 edições, assim, super rápido, assim, saiu uma atrás da outra. E, assim, do nada, agora a gente tá off, assim, dessa série maravilhosa, assim. Eu acho que é o melhor trabalho do Kurt Busiek. Acho que uma das passagens favoritas, que eu tenho várias do Darwin Cook, para mim é do Jonah Hex 33, que saiu aqui no Jonah Hex volume 6, Balas de Aumento. No caso, também foi o último volume dessa série do Jonah Hex que saiu aqui no Brasil. Quer dizer, a série foi interrompida, mas esse foi o último que foi lançado aqui. A história é A Caçada. De certa forma, é como se o Darwin Cook estivesse revisitando aquela história Para Fazer Fogo, do Jack London. É uma história magnífica, assim, que era um pai e um filho estão perdidos numa área bem remota do Canadá, que tá nevando muito pesado, sabe? Eles estão sendo caçados por lobos. Cara, é fantástica essa história, eu recomendo. Vamos para as indicações do Vale. Eu vou indicar o arco escrito pelo Darwin Cook em Superman Confidential. É o primeiro arco, Kryptonita. Abarca os números de 1 a 6, foi publicado entre 2007 e 2008, se eu não me engano, e a revista mostrava os primeiros anos do super-homem em atuação em Metrópolis. E esse arco mostra os primeiros contatos dele com a Kryptonita e também retrata momentos pessoais com a Lois, no planeta diário, com os pais dele. Uma história bem legal. E não é um clássico, né, considerado clássico, tanto que ela foi desconsiderada lá por volta de 2010 com Depois de Origem Secreta. Depois de Origem Secreta se determinou que o primeiro encontro com a Kryptonita aconteceu lá, né, na história do Jeff Jones e do Gary Frank. Mas é uma boa história, eu acho até que merecia um encadernadinho de capa mole pela Panini por aqui. Saiu na mensal, eu não vou lembrar os números, e saíram na mensal do Super-Homem. Cara, essa história é uma pena, né, velho? Porque a Eagle Moss podia ter lançado isso, né, bicho? Era a cara da Eagle Moss, essa história. E é fantástico, assim, porque o Darwin Cook, ele trabalha no roteiro, né, dessa história. E é como se fosse uma continuação de Quatro Estações, né? Que a história se passa 2 meses depois dos primeiros avistamentos do Superman ali no Quatro Estações. E é fantástico, assim, a maneira que ele trabalha com a vulnerabilidade do Superman, ou as descobertas da vulnerabilidade dele, sabe? Era fantástico. Tem uma hora lá que ele fala da... tá se afogando em lava, sabe? E ele realmente, nesse começo, assim, das histórias dele, ele não sabe qual é o limite dele, se ele pode morrer. São os momentos que vale mais a pena, né, dessas leituras. Não só dele, mas dos super-heróis, momentos de construção do personagem, não as brigas, as lutas, tal, a pancadaria, o quebra-quebra, mas esses momentos de interação com os coadjuvantes. E ainda tem a arte do Tim Sale, né, cara? Que o Porra, cara, velho, nunca erra. Cara, e aquela, nunca erra. Aquela passagem com ele conversando com o urso polar, poxa, pra mim acho que é uma das melhores passagens da trajetória do Superman, velho. E assim, acho que com certeza do Darwin Cook, né? E é lindão, é muito bem escrito, é bem desenhado, vale a leitura. Vamos agora para as indicações do Marlo. Eu acho que indicar a série Nova Fronteira é chovendo molhado, a gente já discutiu aqui um bocado. Então, eu gostaria de indicar a animação da Warner Animation, baseada na Na Nova Fronteira, Liga da Justiça, Nova Fronteira. É, inclusive para mim, porque na verdade eu não assisti, mas como a série é muito boa, a série é muito boa, eu estou me comprometendo a assistir e quem sabe fazer um review. Em quadrinhos, eu gostaria de indicar a obra que eu analisei, cara, porque até me preparar para esse podcast, eu não tinha lido o Antes de Watchmen dos Minutemen, né, dos Homens Minuto. E é muito boa, velho. É muito bom aquilo. Eu indico porque faz uma construção de personagens fantástica. A história é focada em Hollis Mason, né, o Coruja, e na percepção que ele teve dos eventos que levaram ao fim dos Minutemen e surgimento da geração de Watchmen que ficou famosa, né? E também quero indicar um outro número de Antes de Watchmen, que é de uma discípula, já que a gente está em tempos de igualdade de gênero, feminismo e tal. A Amanda Conner fez um Antes de Watchmen da Silk Spectre, que é muito legal, é muito bom. E é feito, inclusive, em parceria com Darwin Cook. Ele escreve e ela desenha. O traço dela eu acho claramente inspirado por ele, principalmente quando ela faz capas. Dá para perceber nitidamente a influência da Amanda pelo Darwin Cook. E o meu momento favorito dele está no primeiro número de A Nova Fronteira, que é aquela sequência em que o Johnny Nuvem dos Perdedores se suicida jogando-se na boca de um tiranossauro que perseguiu eles a história inteira. Aquilo ali, para mim, é cinema puro, uma das sequências visualmente mais impactantes que eu já tive o prazer de ler. Beleza, vamos agora para as indicações do Reginaldo. Eu queria indicar aquela edição de Statics, que era a antiga X-Force, que vinha sendo escrita pelo Peter Milligan e pelo Michael Red, e tem essa edição desenhada pelo Cook, né, que é uma história lá daquela Go Girl, né, acho que vai nessa, ela foi traduzida aqui, né, e pô, é muito legal, porque é uma personagem fútil, que ele dá profundidade pra ela, e o que ele fazia isso muito bem, cara, muito bem mesmo. É, essa é a essência da Nova Fronteira. O Before Watchmen dos Minutemen é isso, você pega um personagem que sem expressão nenhuma na série do Watchmen, que é o Mariposa, e você dá sentido pra ele, cara, que o cara, ele não era só um alcoólatra, ele bebia realmente porque ele se cagava de medo de pular dos prédios, né, com aquela asa de mariposa amarela, e isso daí é, vamos dizer assim, é um desenvolvimento do Cook, do cara ser machucado, dele tomar muito remédio, tudo isso, cara, foi um desenvolvimento que ele fez dentro das regras do fanfic, vai, a mesma coisa que o Barbudo, que o Alan Moore faz Liga Extraordinária, ele fez com os Minutemen, então é muito legal mesmo, cara. E aliás, toda essa série do Statics, ela é muito legal, cara. Acho que vale revisitar inteira, cara. Uma fase legal, bem diferente do que a gente vê hoje em X-Men, diferente do que estava sendo feito na época, atual, crítica, ácida, engraçada. Vale a pena, cara. Vale muito a pena. E um livro que eu queria indicar, para não passar sem indicar nada, é o primeiro volume do White Cards, aí em homenagem ao Jamerson, que eu sei que lê também, Como Tudo Começou, deixa eu ver se é isso mesmo, O Começo de Tudo, é o livro 1, ele vive em promoção na Amazon, é fácil de achar ele, preço em conta, e é bem legal, cara, ele tem esses desdobramentos que você vê na Nova Fronteira, desenvolvimento de personagem, ele é na anos 50, 60, então é bem legal mesmo, cara. Se você gostou dessa atmosfera, compra o livro, a história é boa, são contos curtos. O Jorge Martin é ele que edita e faz umas das histórias, e é um universo bem legal, cara. Universo super, universo de fantasia de poder, bem legal mesmo de conhecer e ler. É bem legal. Vamos para as indicações do Yuri. Eu vou indicar aqui a série animada, no caso da Liga da Justiça, mas eu vou estender para os outros personagens da DC, no caso o Batman e o Superman também, Lanterna Verde também, que o Bruce Tee fez, né? Bruce Tee, assim, se você perceber, dar uma olhada, ele tem diversas referências, ou pelo menos ligações com o próprio Darwin Cook no traço em si, parece muito, né? E também pela postura de inserir os personagens sempre no universo noir. No caso da Liga da Justiça, que recentemente até eu comprei o box, é simplesmente emblemático aquilo. Aquilo é bom demais, cara. Aquilo é icônico. O que Bruce Tee fez junto com outros roteiristas, né, nessa série animada, foi algo lindo e perfeito, cara. Desde a narrativa, o traço em si, a forma como a história é contada. Então, assim, eu não tenho o que falar de ruim dessa série, não. É tanto que quando essa série foi lançada, não só a Liga da Justiça, mas principalmente a de Batman, nos anos 90, né, aquilo foi um oásis, bicho. Aquilo ali me causou um impacto muito grande. Eu me lembro daquilo quando foi lançado, e eu me lembro que passava isso no domingo de manhã, se eu não me engano, acho que era domingo de manhã na SBT, e aquilo, eu ficava espantado, assim, como o cara trouxe os personagens de uma maneira tão bem feita, tão bem construída, né? Com relação a uma história de Darwin Cook, assim, que mais trouxe um significado para mim, olha, é tão complicado falar sobre isso, porque o cara lançou tanta coisa boa, cara, e é uma pena um cara desse ter falecido, assim, é uma pena, é um cara que vai fazer uma falta muito grande, mas muito grande mesmo. Mas, assim, uma história que trouxe um impacto, assim, pra mim, foi a fase dele da Mulher Gato, assim. É a personagem, uma das personagens que eu mais gosto, se não brincar, é a personagem feminina dos quadrinhos, principalmente do universo super-heróis, que eu mais gosto. E o que ele fez junto com o Ed Brubaker foi algo, rapaz, magnífico, assim. É claro que você teve outros roteiristas que fizeram trabalhos legais com a personagem, mas não ao ponto de trazer uma reflexão tão profunda sobre a personagem. E, a meu ver, eu comparo esse trabalho que Darwin Cook e Ed Brubaker fez na personagem à fase de Ed Brubaker lá de Capitão América. Não deve nada, cara. É uma das coisas mais legais que eu já li. Insere a personagem no universo noir. E eu gosto demais. Beleza, vamos agora para as indicações do nosso convidado, Vitor Azambuja. Diga aí, Vitor. E aí, pessoal? Normalmente, quando eu indico alguma coisa lá no nosso Quadrincast, eu indico algo que dê para você achar e ler, mas nesse caso eu vou abrir uma exceção. Eu vou indicar dois trabalhos. Um, para mim, é uma das melhores coisas, acho que é no nível da Nova Fronteira, já faz muitos anos que eu li, porque é muito difícil de achar, que é a Era de Ouro do James Robson, com a Sociedade da Justiça. É mais ou menos nessa mesma época em que se passa a Nova Fronteira, né, na Era McCarthy, no Zeo, na questão da perseguição aos comunistas, a Guerra Fria e a maneira como isso acabou se refletindo nos heróis da época também, é centrado na Sociedade da Justiça, mas okay, é uma obra de 93, 94, então acho que é anterior à Nova Fronteira, mas eu vi muita influência, assim, agora relendo a Nova Fronteira, eu vi muita influência desse trabalho. Não é a mesma coisa, mas eu achei muito legal. E quando estava na faculdade, há quase mais de 10 anos aí, é difícil de achar, você vai ter que importar ou procurar nos sebos as edições da Metal Pesado. Tem no Mercado Livre, mas caro pra caramba, porque quem tem isso aí não se faz, né? Não sei se foi republicado, poderia ser tanto pela Eagle Moss quanto pela Panini, qualquer um poderia republicar isso aí. Uma obra que se passa nos Elseworlds, né, da DC, no Túnel do Tempo, na época que eles usavam essa denominação ainda. Bem legal, sério mesmo, acho que pau ali com Nova Fronteira em termos de qualidade. E aí um pouquinho, uma qualidade um pouquinho inferior, assim, mas também nessa época, quem se interessou, duas minisséries também na Sociedade da Justiça, nos Elseworlds, que saíram aqui há uns anos atrás, pela Mythos, que é, se não me engano, é Arquivos Secretos ou Dossiê Secreto e o Trio Profano, uma coisa assim. São duas minisséries em duas ou três partes cada uma, naquele formatinho Mythos, um pouquinho menor. É, procura que você acha, porque não tem muita coisa aí com Sociedade da Justiça ou JSA, acho que até era JSA na capa. Então você também se passa nessa época, explica um pouco se passa um pouco antes até, na época da Segunda Guerra ainda, mas isso aborda a questão de como o governo dos Estados Unidos usava, queria usar os super-heróis, né, na guerra, e como eles acabaram sendo, de certa forma, perseguidos depois, né. E essa arte é do Tony Harris, né, do Ex-Máquina, né, O trio profano é dele e do dossiê secreto, eu não tenho certeza, não sei se é do Macone, não lembro se é do Mike Macone ou do... Não, do Eglishan não é não, que o Eglishan fazia a série mensal da sociedade na época. Mas eu as minisséries, eu acho que eu ainda tenho isso, aquele formateco da Mythos. Muito bom mesmo, e é aquele tipo de material que você nunca imaginava ver por aqui, que sobrou para Mythos publicar, que era coisa que a Panini na época, ou eu não sei se era na época da Panini ou se era Abril ainda, mas acho que ainda era Panini. Eu acho que ainda foi ou bem na transição, mas é bem antigo, é para essa época que tava trocando de Abril para Panini. Sobrou para eles, caiu no colo deles, que a gente sabia que se fosse por outra editora nunca saía por aqui, e realmente é um material muito legal. Não, apesar do formato que a Mythos adotava, eles publicaram muita coisa legal nesse período aí, começo dos anos 2000, que eu acho que hoje faz falta. Eles lançavam uns coisinhas fechadinhos, ou então em duas partes, que era só material fino, que eu não sei porque a Panini não publicava, só tinha coisa boa, véio. Raramente saía coisa ruim. Era material, geralmente, lançaram muita coisa legal dos Elseworlds. A Abril até tentou, uma época, dar um destaque pros Elseworlds, só que aí só lançou coisa do Batman. E a Mythos meio que pegou esse filão aí. Eu acho que talvez por não ser muito conhecido, eles acharam que não ia ter público. Eu mesmo comprei na época, não me interessei muito. Quando fui ler, gostei. Esse dossiê secreto, né? Mas é bem legal. Agora, uma coisa que eu não vou entender nunca é como é que não lançaram até hoje de novo a Era de Ouro do James Robson, que pra mim acho que é um dos melhores trabalhos da DC nos anos 90 e acho que até hoje. Vitor, esse A Era de Ouro estava esgotado até lá nos Estados Unidos. Eu acredito que ele não, até recentemente ele não tinha arquivos digitais. Aí ele tá, inclusive ele tá na Amazon, em pré-venda. Eu não lembro, acho que agora é pra meados agora desse ano, sabe? Eu vi ele em pré-venda. Eu tô com ele no meu carrinho da Amazon, esperando cair um pouco o preço. Ele chegou a R$82. Né? Eu vi. Eu acho provável que esse material chegue por aqui. Depois que eles lançarem lá fora, acho bem provável. E eu lembro que eu comprei esse material, eu comprei na metal pesado, caro pra cacete, bicho. Acho que era uns 7 e pouco naquela época, na década de 90. E eram as edições fininhas, né? Também não teve muita, pelo menos aqui em Porto Alegre, a gente não via muita divulgação desse material. O papel tá amarelo aqui, né? Isso saiu em banco ou era aquela distribuição de loja? Saiu em banco. Eu não lembro de jeito nenhum, cara. Eu lembro de falarem bem alguns anos depois, mas não lembro de ver em banca, sabe? Não lembro de ver em banca mesmo. E eu sempre vi esses materiais dessas editoras menores, mas era de ouro. Não me recordo de jeito nenhum. Eu acho que eu vi o número 1 nas bancas e não vi o resto, aí acabei não comprando. Eu não acho todos os Elseworlds que a Mythos publicou bom, meu. Tem muita porcaria que é só redesign de uniforme. A história é contada de novo, cara, de um jeito um pouquinho diferente, assim. Não é tudo que é bom. Mas essas duas dicas aí do Vitor, cara, puta, isso é muito bom, cara. Muito bom. Assim, a Era de Ouro é fantástica, né? E as duas histórias, o Dossiê Liberdade, da sociedade, nossa, é muito boa, porque é uma sociedade também que tem o Batman, né? Aparece o Batman, o Super-Homem, né? Eles estão reconcebidos também, é um conceito um pouco diferente. É bom pra caramba, muito bom. Tem que se achar, tem que comprar, meu. Beleza, e as minhas indicações de trabalho do Darwin Cook, eu gostei muito de Batman e Spirit. Foi escrito pelo Jeff Loeb, sim, pelo Jeff Loeb, ele conseguiu fazer algo divertido que não foi com Tim Sale. Eu vi muito o clima do seriado do Batman dos anos 60 naquele gibi. É meio um salseiro danado, junta vários vilões do Batman com vários vilões do Spirit. E Darwin Cook casou perfeitamente com a história. E aí eu não sei se foi o traço que casou com a história ou a história que casou com o traço. Não sei se o o Loeb já escreveu pensando no traço do Cook, mas assim, muito divertido, um gibi ágil, o Batman sisudo e o Spirit um pouco mais alegre, mais sorridente, saiu aqui pela Panini e é nunca tinha lido, li para o podcast e assim, é um trabalho muito, muito legal. A passagem que eu gosto mais do trabalho do Darwin Cook é em Batman Ego. É logo no comecinho da HQ, quando ele tá perseguindo lá o vilão capanga da vez, que ele tá sendo perseguido, o vilão fala que tá sendo perseguido pelo Coringa. Prometeu pegar ele e a família dele, ele para se livrar, mata a mulher e a filha e se suicida. É algo assim que você fica chocado, você não consegue ver isso. A gente até já falou sobre isso no podcast, mas aquele para mim foi o momento do trabalho do Darwin. E uma outra indicação que não tem a ver com o Darwin Cook, mas eu acho que caso ele estivesse vivo, ele seria o desenhista dessa série, é Future Quest, do iniciativa da DC com a Hanna-Barbera, que é aquele gibi que mostra os heróis da Hanna-Barbera todos reunidos. A Panini já anunciou que vai publicar aqui no Brasil encadernado. E o traço do Doc Shannon é maravilhoso no gibi. A história é super divertida e vale a pena. É uma indicação, quando a Panini lançar, compre, porque você não vai se arrepender. Puta, cara, eu adoro Future Quest, cara. Eu incomodo o Doc Shannon no Twitter praticamente toda semana pedindo pra ele continuar, porque agora eles vão encerrar e vão continuar no formato de antologia, né? Mas eu adoro Future Quest. E essa arte aí que emula esse estilo do Cook, do Bruce Timm, cai como uma luva nesses personagens, cara. Com isso, nós vamos encerrando mais esse episódio dos Sete Jagunços da Derrota. Diga aí, Vitor. Faz aí seu jabá, onde que a gente te encontra? Bom, pessoal, eu sou do Quadrincast, que é o podcast da Quadrim. Você pode ver os nossos episódios no www.quadrim.com.br, quadrim com M no final, tá? M de mamãe. O podcast agora tá num hiato, porque o pessoal casou, teve filho, a gente se mudou, a gente tá tentando aí achar uma alternativa para continuar nossos episódios. Por enquanto, estamos aí chegando no episódio número 100, mas estamos tentando preparar alguma coisa bem especial aí. Então talvez ainda demore um pouquinho, mas você pode ir lá conferir os episódios antigos. Se você gostar, tem o nosso Twitter, que é o @quadrincast, o nosso Facebook, que é facebook.com/quadrincast. Pode ser que seja só quadrin, tá? Desculpa se eu estiver passando uma informação errada. E o meu Twitter, quem quiser falar de quadrinhos lá de vez em quando, discutir algumas coisas, é gibi velho, e mais gibi velho que eu li, tá? Gibi novo eu demoro uns 10 anos mais ou menos pra ler. Que é o @VitorAzambuja, tá? Nem sempre eu falo de quadrinhos, às vezes eu falo um pouquinho, bem pouquinho de futebol, às vezes eu falo menos ainda de política, mas tô sempre disposto aí a ter uma conversa legal sobre os nossos gibizinhos. Queria também agradecer a vocês pela oportunidade de participar desse podcast sobre esse artista tão bacana aí, que infelizmente nos deixou, que é o Darwin Cook. Valeu, Vitor, valeu pela participação. Yuri, Reginaldo, Marlo, Luigi, do Vale, finalmente, e Dãozinho, valeu pela participação. E valeu, até, cara. O próximo Sete Jagunços da Derrota. Um abraço. Se puder colocar uma pessoa primeiro, porque tem uma mulher aqui na igreja evangélica aqui cantando, tá uma gritaria. I say you killed your heroes in fight, baby, don't cry. No need to worry, cause everybody will die. Every day you just go, go, baby, don't go. Don't you worry. Não, eu vou falar aqui, é porque deixa eu ir aqui pro corredor, que o negócio ali tá foda, velho. Estão comendo todo mundo, bicho. Não, amigo, ardei tá porra, bicho. Não, amigo, velho, não tem condições não, bicho. Ei, velho, vou aqui. Reginaldo? Oi, cortou? Cortou falando? Foi. Foi falar mal do Alan Moore aí, se fudeu. Não, foi falar mal da igreja. Se fudeu. É isso não, aí. Não, mas... Eu quer ver, ó, Vou dar uma dica pra vocês, hein. Toda vez que a gente tentava falar de Alan Moore no Quadrincast, dava problema na gravação. É a maldição. É a maldição de Alan Moore. Tem que respeitar. Melhor trocar de assunto, hein, porque, porra... Não. Olha aí, morreu de novo, tá vendo? Falando do Alan Moore. Eu acho que é Tommy. Só isso que eu lhe digo. Gente, não fale aí do Alan Moore. Tô falando. Nem bem nem mal, pelo jeito, né? Vocês têm backup dessa gravação, né? Vocês têm backup, né? Tá todo mundo gravando, né? Por favor. Rapaz, será se o Alan Moore de madrugada lá na casa dele? Ele não assiste umzinho e não lê essas minisséries na época. Ele deve ter fumado a minissérie. Eu achei que a animação não teria coragem de... Começa de novo, que eu ia te interrompendo. Vai. Outra passagem não, que eu achei que... Não, pra não falar de nada. Isso, é pra não falar isso, velho. Que ele, porra? Vai, começa, pode falar. Esse foi mais um Sete Jagunços, o podcast de quadrinhos que comenta as HQs que ninguém está comentando. Se você gostou do que ouviu aqui, considere fazer sua próxima compra clicando em um dos links do site Arte Final e ajude a manter esse trabalho. Acesse artefinalhq.com.br e avalie conosco os gibis atuais e os clássicos, além de matérias, artigos e todos os episódios dos Sete Jagunços da Derrota. artefinalhq.com.br